Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1126 e hoje também é o dia 21 de setembro de 2025. Hoje termina o verão. O inverno termina. E amanhã começa a primavera. Então, bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda, CDs, DVDs, tudo na Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também o apoio dos Centros Espíritas, a AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o grupo musical Castelã e as tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós estamos aqui recebendo nossa irmã Letícia Pereira. O tema será o chamado de Jesus. Letícia Andrade, Jorge. Pereira de Andrade. Ah, então. Então, vamos lá. A Letícia Pereira de Andrade. Agora sim. Então vai conversar sobre o chamado de Jesus. E vamos fazer perguntas, né? Participar, entrar aqui no nosso YouTube, entrar no WhatsApp, fazer suas perguntas aqui. E, por favor, colaborem com a gente aí. Multipliquem aí o Vivência Espírita, divulgando também o nosso programa. Muito obrigado. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Hoje a gente tá aqui retransmitindo, deixar aqui com a Cris botar um bom dia também. Bom dia, pessoal. Grande abraço a todos. Então a gente está aqui na técnica, aqui direto do estúdio Chico Xavier. A gente agradece a participação aqui dos ouvintes das rádios daqui de São José dos Campos, do Vivência Espírita, da Web Rádio Semente Amor, de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco, de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo, e também pelo YouTube. Vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, pela rádio, pelo canal da rádio Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e da Web TV Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina. Aqui no nosso... No nosso YouTube, a gente já colocou a enquete para vocês participarem aqui. Ligue para nós, lembrando que vamos colocar o Tião para trabalhar e está ali fora junto com o Silvio. O telefone é 12-3921-3009. DDD 12-3921-3009. Vamos colocar o Tião aí para trabalhar. E o WhatsApp também, vocês estão vendo ele aí na geral aí, vocês conseguem ver o pessoal lá fora. E tem o nosso WhatsApp também, 12-3921-3009, também é o WhatsApp, é só adicionar e entrar, a gente te adiciona aqui no grupo da Rádio do Vivência. E a enquete que a gente colocou aqui é: para seguir Jesus, a reforma íntima deve vir sempre antes da caridade externa? Então, deixa aí a sua opinião. Se para você, para seguir Jesus, é preciso fazer reforma íntima antes de realizar caridade. Né? Então, aí vamos debatendo aqui, vamos discutindo. E mande seus comentários, suas perguntas aqui para a Letícia. A gente vai passando aqui durante o programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Letícia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família Vivenciano. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores. Mensagens do Espírito Tiaguinho. Psicografia de Jorge Reis. Nós vamos ao item 42. Respeito. Respeito é o sentimento de quem prega a equidade, trata todos sempre bem e age com sobriedade. Nunca trai sua honra, tem sempre dignidade. Queridos irmãos vivencianos, neste domingo abençoado, mais uma vez reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, para mais um programa Vivência Espírita, hoje envolvendo a nossa querida irmã Letícia Pereira de Andrade, que vem nos falar sobre o chamado de Jesus, e que possamos envolvê-la com carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecido, Senhor, mais uma vez pedimos. Pai, nesse momento maravilhoso onde mais uma vez encerra-se um ciclo do inverno e amanhã começa a primavera florida, abençoada, iluminada como sempre, trazendo uma nova harmonia para as nossas vidas, a fim de que possamos, Pai, entendermos os seus exemplos e ensinamentos que nos trouxe através de Jesus, a fim de que pudéssemos colocar em prática em nossa vivência hoje, no nosso dia a dia. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Obrigado, meu Pai. Muito tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o chamado de Jesus. E nós estamos aqui com a Letícia Andrade, que é advogada, nasceu em Bananal, antes é bananalense, né? É voluntária do Centro Espírita Casa do Caminho e palestrante espírita. Bom dia, Letícia Pereira Andrade. Bom dia, Rui, bom dia, Jorge, bom dia, Carlinhos, Rodrigo e Cris, Silvio e Sebastião, e a todos os vivencianos que escutam agora esse programa, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que me aquece muito o coração, poder falar sobre Jesus. Tudo bem. Letícia, antes de nós começarmos, eu gostaria que você levantasse um pouquinho e mostrasse essa foto e a propaganda de Outubro Rosa, tem cura? Hã? Sim. Quem é essa carequinha que está aí? Sou eu. Sou eu. Em 2016, eu tive a descoberta de um câncer de mama, onde eu passei por todo o tratamento espiritual e da medicina humana, onde eu pude ter não posso dizer o benefício, mas a cura. Porque eu ainda tinha que trabalhar, sabe? É. Eu fiquei porque eu precisava trabalhar. E eu estou aqui. Mas é muito importante, que mesmo estando em Setembro Rosa, aproveitei a oportunidade, que faltam 9 dias para outubro, para poder falar sobre a importância do autoexame, das mulheres se cuidarem, porque preventivamente o câncer de mama, ele tem cura. Então, o autoexame, ele realmente é necessário. Eu era nova, apesar de já ter 39 anos, é considerado nova. Então, nunca é cedo para você procurar fazer o exame e se cuidar. E estou aqui. Quando alguém precisar, quiser conversar sobre o assunto, pode me procurar. Eu estou à disposição para esclarecer, para tirar dúvidas. Porque quem passa por esse tratamento precisa de acolhimento. Não é fácil estar na cadeira do paciente. Mas eu estou aqui à disposição para quem precisar tirar dúvidas. Mas ainda falecem muitas mulheres com câncer de mama, né? Como falecem muitas mulheres e homens com outras doenças também, porque além da parte humana, da Sim. parte espiritual, há a missão de cada um. Isso, assim, não tem como a gente prever todos os resultados. Nós precisamos confiar na providência divina, Sim. que a hora de cada um, só Deus mesmo sabe. Então, você vai começar agora outubro, então é outubro, é rosa. Outubro rosa, é um mês, como setembro amarelo é o mês da prevenção contra o suicídio, muito importante, aliás. Temos também outubro rosa, que é a prevenção contra o câncer de mama, novembro azul, do câncer de próstata. Então, nós estamos sempre batalhando em prol da saúde, né? É porque aqui nós temos um hospital especializado em câncer para criança e adolescente. Sim. E aonde você se tratou aqui? Eu, na época, eu fiz o tratamento no Antoninho da Rocha Marmo. Ah, no Antoninho. No Antoninho, foi muito bom. Hoje eles transferiram tudo para o Pio 12. Mas, pelo menos no quesito câncer de mama, São José dos Campos tem um atendimento ágil. É realmente um bom lugar para se tratar. Existe ainda algumas deficiências em outras áreas de câncer. A gente não pode esconder isso. Porém, o câncer de mama, preventivamente, como eu falei, já existe um protocolo padrão. E cada vez mais a medicina tem avançado. O tipo de câncer que eu tive, quando há muito tempo na minha família teve o mesmo, não tinha medicação para ele. Era tomar o básico e fé em Deus. No meu caso, já tinham surgido mais medicações. É porque eu conheço várias mulheres que tiveram que extrair os seios. Isso é em último caso? Depende de caso a caso. Tem caso que o tumor pode ter 1 milímetro e precisa retirar, dependendo da gravidade dele. E tem casos que está grande o nódulo, mas ele reage bem à químio, ele regride e não é necessário retirar a mama. Por causa do local que ele estava, não era tão perigoso. Cada caso é um caso. E aqui em São José tem aquela prótese mamária que é uma entidade, uma ONG, né? Então, na minha época, não tinha. Hoje eu não poderia dizer para o senhor atualizado como está, porque já fazem 9 anos, né? Já foi um pouquinho de tempo. Mas no meu caso, eu comecei pela químio, porque estava com a metástase, a proliferação aumentada, com risco de metástase, e graças a Deus a químio teve o resultado e o tumor regrediu e eu não precisei retirar a mama. Então tá aí a história da Letícia, né? Que fugiu um pouco do tema, mas é um dos caminhos de Jesus. Não é que fugiu do tema, é que justamente mostrar essa curiosidade aí, que é muito importante para alertar as mulheres, né? Sim. E hoje quem me vê não imagina que eu passei por isso. Então, se eu não fiz essa camiseta, justamente que eu fui convidada uma vez para falar sobre isso, eu falei, gente, não tem como a pessoa visualizar sem ver a foto. Né? Sem ver a foto. E o cabelo nasceu, tudo bonito. Cai na primeira químio, cai tudo, não tinha nem cílios. E depois, com o tempo, ele vai. A cada 3 semanas são as químios, né? Então, quando está começando a querer nascer, outra medicação. Né? Foram 25. Então, 25? 25. E quando acabou, aí sim ele voltou a nascer. Nasceu liso, bem preto, que era mais escuro do que hoje. Aí depois foi nascendo o natural de novo. Então tá joia. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, que é o chamado de Jesus. O Chico, ele diz que Jesus é o guia espiritual da humanidade. É o mais evoluído dos espíritos. É o caminho do amor de Jesus. É a única via para a paz e a solução de todos os problemas. Espírito puro e o guia espiritual da humanidade. Tudo isso é que você vai falar hoje? Sim, também. É. Na verdade, quando eu pensei em vir para cá, que o senhor me fez o convite e falou do tema, veio para mim assim, os pensamentos, né, do que eu falaria. A primeira coisa que veio foi me sentir como se eu fosse o pescador convidado por Jesus a largar minha rede e segui-lo. A gente está pronto? Hoje? Assim, aqui eu sei que eu estou entre os grandes oradores, mas você, no seu dia a dia, você está pronto para largar sua rede e seguir Jesus? Seria maravilhoso, com a consciência que nós temos hoje, encontrar Jesus frente a frente, né? Imagina, até perderemos o rumo, a palavra, o chão, até infartava. Porém, esse chamado, ele existe diariamente, todos os dias. Todas as oportunidades que nós temos de praticar o bem, nós estamos sendo chamados a seguir Jesus. E ele é tão misericordioso que hoje nós não precisamos mais largar a nossa vida, largar o nosso emprego, largar o nosso dia a dia. Nós temos oportunidades diárias, os meios eletrônicos, o ambiente de trabalho, de estar semeando a palavra de Deus. Todos nós somos discípulos de Jesus. Só que às vezes a gente não se conscientiza disso, de quanto nós estamos aqui para servir e seguir o chamado de Jesus. Por isso eu quis falar sobre o tema, porque Jesus nos convida a seguir o seu caminho. E vamos? Sim. É porque aqui eu anotei que discípulo é um aprendiz e é o seguidor, é um aluno, é um seguidor, tudo isso é um discípulo de Jesus. Né? Sim, foi como eu falei, nós todos somos discípulos, mas ainda não temos essa consciência. Como Jesus nos exemplifica? Jesus é a criatura mais perfeita que existiu. É um modelo que nós temos de referência para tudo. Se você tiver dúvida de como agir, como pensar, como fazer alguma coisa, se conseguir fazer uma prece e falar como Jesus faria diante disso, acho que 99% da sua angústia vai sair nesse momento. É um patamar elevado de referência? É, bem alto. Porém, é o exemplo que ele deixou. Mas Jesus nos convida a buscar a prática do bem como um instrumento de evolução pessoal. Como a enquete falou, a reforma íntima é necessária? Ela é necessária. Mas para a prática do bem? No meu entender, não. Eu posso praticar o bem sem a reforma íntima, mas eu não escapo da reforma íntima, porque ela é uma consequência da prática do bem. Isso, no meu entender, é assim. É, praticamente você deu a resposta aqui, o pessoal tá, do tema que o Rodrigo colocou, né? Porque não tem como você não ser transformado pelo bem. É como uma planta, né? Se você rega ela todo dia, ela vai crescer, florir, dar frutos. A prática do bem, ela é exatamente assim. Ela vai aquecendo o nosso coração. Conforme a gente vai no dia a dia fazendo pequenas boas ações, pequenas gentilezas, aquilo vai contagiando. Nós que entendemos de energia, de vibração, nós conseguimos até entender melhor essa situação. E é assim. Jesus nos convida à evolução espiritual através do trabalho. Servir ao próximo. Aí você pode perguntar, mas por que servir? Porque não tem nada que nos ensine mais do que sair do nosso próprio eu e acolher a dor do outro. Não tem como você passar imune onde você vê uma pessoa sofrendo e às vezes você não pode fazer nada a não ser uma prece. E a prece é a melhor coisa que você poderia fazer por qualquer um, qualquer momento. Quando a gente pega o quadro do juízo final, Letícia, no Evangelho, que foi a doutrina espírita que colocou, né? Uhum. Esse nome, quadro do juízo final, que é o necessário para salvar-se, né? Jesus dá claramente para a gente a receita de quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu estava nu, vocês me vestiram, quando eu estava encarcerado, vocês foram me ver, quando eu estava doente, vocês foram me visitar. Então, ele mostra exatamente o que a doutrina espírita depois vem acentuando, ou melhor, a doutrina vem confirmando que fora da caridade não há salvação. É, agora, ao mesmo tempo que a gente pratica, a gente pode estar fazendo algum desses itens aí, né? Praticando algum desses itens, que é a caridade. É, agora, a pessoa pode não acreditar em nada também, e aí? Não tem problema, né? Porque a prática do bem, ela independe de conhecimento religioso. Na verdade, até eu trouxe um livro. Aí, nesse caso, ela está seguindo Jesus ou ela está servindo Jesus? Ela está servindo a Jesus, não seguindo, mas sem saber. E ela não precisa saber, pois eu até mostro no final, mas eu, independente da escola, independente, porque todas as religiões são escolas, são salas de aula de aprendizado, onde nós temos as lições diárias e as nossas buscas. Independente da escola que você siga, ou se você não segue a escola, nenhuma religião, se você pratica no seu dia a dia condutas éticas, morais, você pratica de forma justa as coisas, sem prejudicar o próximo, você já está seguindo os ensinamentos de Jesus, mesmo tá que você não conheça. Está aceitando o chamado de Jesus, então. Está aceitando. Porque aí a gente tem que ir num campo mais amplo, se você for pensar. Se nós somos todos filhos de Deus, Jesus é o exemplo maior do amor de Deus na nossa vida, e todos fomos criados a partir de Deus, a sua imagem e semelhança, como centelhas divinas, nós estamos o tempo todo conectados com Deus. E somos, portanto, partículas divinas. Quando nós, mesmo sem consciência da nossa religião, do Jesus, estamos praticando bem, nós estamos somente exercendo o que nós somos, filhos de Deus. É, porque eu também fiz um levantamento aqui. O Espiritismo considera Jesus como exemplo para a humanidade para alcançar a perfeição moral. Sim, inclusive está no Livro dos Espíritos, questão 625. Mas, assim, se você precisar de um modelo a seguir, Jesus. E é difícil, né? Porque nós não queremos regras, nós não queremos modelos, né? Eu gosto muito de um desenho infantil, acho que eu já falei, que meu filho assistia, que era assim: quem te impulsou, faraó? Nós queremos ser faraó, ter a última palavra, a decisão. Por que que o ensinamento, o caminho de Jesus nos testa? Porque a primeira coisa que ele nos ensina foi a humildade. Ele se fez homem para vir trazer a mensagem dele. Ele veio até nós, ele passou pelo tudo que um ser humano passa: nascimento, poucos recursos, dificuldades, numa época muito pior que a nossa, porque não podemos esquecer o contexto histórico, né? E, inclusive, de saúde pública. Era uma região muito inóspita, muito difícil. E Jesus passou por tudo aquilo, sendo que ele não precisaria sofrer nenhuma angústia física, nenhuma privação. E o primeiro exemplo dele foi de humildade. Depois, ele nos ensinou ao amor e à caridade, a paciência, que tudo tinha seu tempo. E mesmo com todo o seu poder, ele nunca passou a impor a vontade dele sobre ninguém. Ele o tempo todo perguntava: o que queres tu que eu faça? O que queres tu que eu diga? Né? E sempre era nossa. Ele, quando terminava de fazer um milagre, ele falava: a tua fé te curou. Por que a tua fé te curou? Porque o poder, Jesus sempre nos chamou à ação. E isso é uma coisa que a gente não entendia até muito tempo atrás. O Espiritismo veio para ajudar a entender isso. Que a ação nos faz cada vez mais próximos de Jesus. Aí você fala assim: ah, mas por que a reforma íntima? Porque não tem como você evoluir se você não refinar a sua parte bruta. É porque nós tínhamos o Herculano Pires, ele achava que esse negócio de reforma íntima era bobagem, né? Só que o Herculano Pires, ele, não sei se ele desconhecia ou não queria passar esse conhecimento, de que nós nascemos com uma série de defeitos, né? Moral e ético. Então, esses defeitos é que nós temos que lutar contra eles. E aí entra essa reforma interior, a reforma íntima, que é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Eu acho que, sem desmerecer Culano, que teve uma grande contribuição para a gente, nós temos que lembrar que todos somos espíritos na caminhada, sim, inclusive ele. Essa era uma posição dele que talvez hoje, se ele tivesse a oportunidade de conversar, ele poderia até mudar um pouco o posicionamento, que faz parte da humildade, né? A gente precisa rever nossos conceitos. Mas, na verdade, nós estamos num planeta de provas e expiações, não estamos? Que se estamos aqui, é porque nós tínhamos que resgatar, sim, alguma coisa. Se então, tínhamos que resgatar alguma coisa, era porque algum defeito, alguma falha moral, algum vício, nós tínhamos. Então, essa crítica do Herculano Pires, a gente encontra no livro O Centro Espírita, né? Uhum. Que ele escreveu. Então, ele achava que essa baboseira de reforma íntima, quer dizer, só que nós temos que entender que realmente nós nascemos com uma série de defeitos moral e ético, que precisamos cuidar dessa reforma para poder seguir o caminho de Jesus. Sabe por que a reforma íntima é tão necessária? Pela questão da disciplina. Sim. A disciplina ajuda a gente a encontrar o caminho. E parece assim, até fala assim, nossa, mas é necessário? Eu acordo, eu faço minha prece, eu vou para o trabalho, faço minhas responsabilidades, eu cumpro minha jornada, faço uma prece para dormir. Mas eu fiz com bom coração? Eu fiz com bom ânimo? Jesus tem uma passagem que fala, tudo o que fizerdes, faça com bom ânimo, com bom coração. Sim. Então, nas casas espíritas, ou em qualquer outra casa, ou em qualquer outra linha religiosa, há muitas pessoas que estão no modo automático. E o modo automático, ele é o pior vício, né? A pior falha que a gente pode ter. E ela requer, assim, uma disciplina muito grande para você não entrar no automático. Não, você tem que ter uma responsabilidade no sentido de se vigiar mesmo, para fazer as coisas no estado presente. E esse é um tema até muito atual, sim, porque a internet, os meios, as redes sociais, a própria inteligência artificial, elas nos facilitam a ficar muito assim, no automático. Isso vai fazer isso, aquilo vai fazer aquilo. Explica para a gente melhor o que, que significa esse automático. É quando você deixa de estar presente no momento. Você acaba, por exemplo, assim, fazer as coisas por fazer. Então, a internet já vai fazer isso para mim, eu não preciso estudar, eu não preciso me aprofundar nisso. Eu não preciso... Um exemplo clássico é as amizades. Você vai falar assim, opa, Letícia, o que você está falando de amizade? Eu sou amigo de todo mundo. Mas quando foi a última vez que você visitou um amigo? Visitar. Não para falar de assunto de trabalho, não para falar assunto de... Mesmo trabalho espiritual. Ah, eu sei que fulano está doente, eu vou lá na casa dele. Ou ligou. Você está bem? Você está bem? E conversou, e dedicou seu tempo. Hoje, acho que um dos males da modernidade é você não ter tempo. As conversas, as pessoas falam, ah, como você está na correria. Como se a correria fosse o álibi para você deixar de ser humano. E isso não estou dizendo só fora de casa, não. Estou dizendo dentro de casa, com seus filhos, com seus pais. Quantas crianças hoje em dia estão sofrendo de problemas psicológicos, né? Com perigo de desequilíbrio mentais, inclusive ensejando o que esse mês nos toca profundamente, que é a questão do suicídio, por falta de presença. De presença na vida delas. Aí você fala assim, ah, a responsabilidade não é minha. Não é só sua. Cada um tem a sua responsabilidade sobre os atos que comete, mesmo sobre as doenças que desenvolve. Porém, quando você está perto de uma pessoa com sinais de depressão, e se você tivesse atento, presente, não no automático, você teria percebido. E teria tentado, olha, isso não está legal, vamos conversar, o que está acontecendo? Ser mais presente, precisa de ajuda, precisa de um médico, quer dar um passeio. E a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus não é que eu vou ser um detetive caçando problema, mas eu vou estar atento ao próximo, atento às pessoas. E o olhar entrega tudo, não entrega? Uhum. Para um bom observador, o olhar entrega tudo. É, eu só queria voltar um pouquinho na questão do Herculano Pires, né? Que é segundo Emmanuel, né? É o melhor metro que me deu Kardec, né? Mas a gente precisava analisar até o contexto quando ele falou isso. Sim. Porque, na realidade, não dá para entender ele ter falado uma coisa dessa, sendo que ele era um profundo conhecedor da doutrina espírita, né? Porque o grande objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Transformação e reforma íntima é a mesma coisa. Então, se a gente pega a questão 919, né? Por exemplo, né? Que eu hei de fazer para melhorar nessa vida e me afastar dos arrebatamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eu só me transformo se eu me conhecer, senão eu não consigo me transformar. Né? Então, é legal a gente dar fonte, igual o Rui deu a fonte, está escrito lá. Mas que momento será que ele escreveu aquilo? Porque eu vejo até assim, existiu muitos contrários, né? Muitos contras, quando surgiu a Aliança Espírita Evangélica, que vem trazendo o baluarte da reforma íntima, né? E muita gente achava que era espúria, né? Que é movimento paralelo, que é todas essas coisas aí. De repente, pode ser numa dessas que a pessoa quer desmerecer, entre aspas, qualquer um pode acontecer isso, e falam com um negócio desse, porque antes da aliança, por exemplo, não se falava muito em reforma íntima. Não. Né? Não se falava nisso. Essa palavra, reforma íntima, quase que não se falava. Então, eu calculo que pode ser tipo essas polêmicas que aconteceram na época da pessoa falar um negócio desse. Mas porque o objetivo da doutrina espírita não é conversar com o espírito, não é ficar falando de... não é dando passe, não é nada disso. É a transformação moral do ser humano. Tanto que a transformação moral do ser humano pode acontecer sem ter espiritismo. Sim. Né? Pode estar em qualquer lugar. Então eu penso assim, até que essas coisas assim têm que ser relevadas muitas vezes. É por isso que o espiritismo, ele traz para a gente a nossa obrigação de buscar o conhecimento. Porque em direito a gente costuma dizer que o tempo rege o ato. Na verdade, como o senhor mesmo falou, o tempo, o momento presente onde Herculano falou isso, tinha um contexto da época, da história, da cultura, do que cada ser humano aprendia, como moral, como dever social, como no círculo social. Porque para você entender uma população, você sempre tem que ir no contexto dela, naquela época, num fato, no histórico que aconteceu. E nós temos que perceber que nós estamos em evolução. A Letícia que existe hoje, no mundo de hoje, em 2025, vive num mundo que eu não vivia em 2020 e que não vivi em 2015. E a gente vai aprendendo com isso e reformando também nossa forma de pensar sobre muitas coisas. Não é que ela mudou de opinião? Não. Eu aprimorei os meus conhecimentos diante das vivências que eu fui passando. E a nossa vivência como espíritas é assim também. Com a reforma íntima, a gente aprende a ser disciplinado, aprende a respeitar os horários, aprende a respeitar a alteridade, que é receber as pessoas com suas dificuldades, com seus problemas, sem querer modificá-lo, né? Quer dizer, você só modifica as pessoas através do exemplo. Então, a gente vê que essa reforma íntima que nós estamos falando hoje é justamente isso, para mostrar para muitos espíritas que nós precisamos ter horário para começar, horário para terminar, precisamos respeitar os nossos compromissos. Quer dizer, tudo isso é muito importante que a reforma íntima traz para a gente, né? Sim, na verdade, a disciplina, ela é uma forma da gente trabalhar muito o nosso ego. E não tem coisa pior, né, gente? Que alguém falar que você está sendo orgulhoso, egoísta. E o pior de tudo é você se reconhecer, sim, numa atitude egoísta, orgulhosa. Porque aí você fala, peraí, mas eu sou espírita há tantos anos, eu trabalho, eu fiz curso, eu me dedico, eu não sou orgulhoso. É difícil ninguém ser. Sabe, nem que seja um pouquinho, uns resquícios. Nós temos, e é isso que nós trabalhamos depurando. Porque estamos todos de mão dada na caminhada. Ninguém é melhor que o outro. Sabe, nós estamos aqui como aprendizes e discípulos. Nossa função é servir. Servir ao próximo, servir a humanidade, através de nossos atos, de nossos pensamentos, de nossa conduta, e principalmente do nosso exemplo. O espírita, como discípulo, todo discípulo, independente de religião, ele serve como um exemplo. Como assim? Quando eu não trato um outro com arrogância, com ignorância, quem está do meu lado fala assim, nossa, que legal, né? Ela conseguiu não revidar o que a pessoa fez para ela. Quando você faz um ato de caridade, e você faz tão naturalmente que você nem percebe, um dia seu filho fala assim numa reunião da escola, minha mãe faz caridade. E esse menino, ele vai lembrar que ele cresceu num ambiente onde tinha diálogo, onde tinha conversa, onde tinha amor. Nós somos exemplo o tempo todo. Não que você seja melhor que alguém, mas é porque alguém está mais desesperado que você. Sempre tem alguém que está precisando de acolhimento, de amor, de ajuda. E é isso que Jesus nos fez, nos deu com seu exemplo em vida. A prática do amor, da caridade, a nossa forma de... Fugiu a palavra agora, da gente trabalhar os nossos vícios. Ah, aí vem, né? Você está me chamando de viciado? Todos temos vícios, ainda que leves, ainda que sutis. O próprio fato de julgar, a ação de julgar, já é um vício. Sim. Que é muito difícil de ser depurado. Porque sem querer, por mais que você se aparte das conversas paralelas, quando você percebe que está um ambiente querendo uma fofoca, você se afasta, nós somos falhos. E às vezes assim, nossa, é? Pronto, você entrou no vício da fofoca. Quanto mais a gente busca o caminho, mais nós somos testados. Os discípulos são testados. Inclusive, né, quando Jesus nos convida a tomar a cruz com ele e segui-lo, nós estamos querendo o quê? Ser assim, com paz, tranquilo. O espírito fala bonito, né? Fala tranquilo. Mas e a cruz? Quem está pronta para carregar? Ser julgado, ser discriminado, né? Não ser aceito, né? Ninguém está pronto para essas dores. E muitas vezes a pessoa falha no caminho de seguir Jesus justamente por isso. Porque ela não quer passar pelas dores de ser fiel aos valores morais que a doutrina cristã prega. Nós estamos falando já de seguir o exemplo de Jesus. Então, não é fácil. Não é fácil. É como isso. Também... Desculpe, Jorge. Você comentou sobre o julgamento. Eu acho interessante esse tema, porque você ainda como advogada, né, sabe muito bem que você tem um papel de um juiz, né? Sim. Que tem que tomar decisões. Toda decisão que a gente toma não é um julgamento. É uma escolha. Por quê? Porque cada escolha é uma renúncia. Para fazer uma escolha, a gente tem que julgar que aquele caminho é o certo, certo? Então, assim, não seria, por exemplo, quando a gente escolhe seguir o caminho de Jesus, escolhe entre dois caminhos, entre a porta estreita e a porta larga. Isso não é um julgamento? A gente não está escolhendo e julgando que aquele é um caminho melhor para a gente? É um julgamento do que é bom para você. Sim. Então, você está realmente refletindo no seu campo pessoal. É diferente de quando eu estou pré-julgando o outro por ter escolhido a porta larga. Eu não sei o sapato que ele calçou. Sim. Eu não sei as dores que ele passou. E outra coisa, eu não estou respeitando o livre-arbítrio dele de não ser aquela hora o momento dele ir pela porta estreita. Entende? E isso é a parte mais difícil. Não o julgamento geral que não, a gente o julgamento faz, geral. As escolhas que a gente faz nesse sentido. Sim. Você quer dizer no sentido da gente julgar o outro por estar não estar seguindo o mesmo caminho que a gente, por exemplo. E assim, o caminho que a gente, que seria o caminho reto, por exemplo. Não julgando o outro, mas o caminho, o que a gente acha que é o caminho reto. Que a gente acha. E assim, às vezes você acha que você é o como se diz o exemplo, mas como eu te falei de novo, quem te impôs o faraó? Eu gosto dessa frase. Como a gente sabe que realmente nós estamos no caminho certo? Às vezes você até tá, mas ainda falta depurar, conhecer. E uma frase muito importante a gente lembrar é que, assim, mesmo o criminoso mais terrível, mais cruel, ele também é filho de Deus. E também está recebendo a providência divina, esperando aquele resgate daquele espírito. Então, quando a gente julga, nós não podemos achar que nós somos deuses. Nesse ponto, não. É ao Pai que compete o caminho. É o que o Chico fala. É o que o Chico fala quando ele ia visitar as mães e visitar os presos no Dia das Mães, né? Uhum. Uma vez perguntaram para ele e ele disse que a diferença dos presos lá dentro para nós é que eles foram descobertos nessa encarnação, né? Sim. Se a gente voltar as encarnações para trás, a gente pode ter feito coisas muito piores, né? Por isso que muito o benefício pior. Do esquecimento é tão importante. E eu costumo dizer que quem lida com o público normalmente tem um resgate grande a cumprir. Jorge, tem... Não, chegou a pergunta ainda não. Eu ia fazer uma pergunta, mas esqueci, porque o Rodrigo me atrapalhou. Aí ele falou aqui na minha frente. Né, mas, eu queria falar antes, só que você ia me atrapalhar. Aí quem ia esquecer ia acabar sendo você, né? Você que ia esquecer. Vamos lá, vamos falar do pessoal que está ligadinho com a gente. Senhor Rodolfo Alexandrino, dando um bom dia a todos, paz e alegria. Iramir, lá de Salvador também. Tenhamos um domingo abençoado. O Enio de Azevedo Maia, lá de Juiz de Fora, também entrando aqui. Um bom programa. Ana Paula Antunes também. Abençoado domingo a todos. Eu e minha mãe Paulina estamos ligados no Vivência Espírita. A Letícia entrou aqui antes de começar o programa também. O Edson Andrade também. Bom dia, vivencianos, amigos. A Miriam e Ui. Bom dia, querida família vivenciana. Bom domingo. Carlinhos também, não tem nenhuma importância a mensagem dele, mas ele está mandando a mensagem para vocês aí, amigos que estão ligadinhos com a gente. A Rosângela Costa, bom dia, amigos. A Antônia Varoto, paz e luz. Feliz domingo. Ela deu R$10 aqui, Antônia Varoto, você viu? Olha só. Te agradece como é? Nem sei o nome desse negócio aí. Eu não sei como é. A gente não está acostumado com essas coisas. A Ronália Gonçalves, nossa irmãzinha Ronália, lá de Remanso, na Bahia também. Paz e alegria em todos os corações. E aqui, especial para mim, obrigado, Ronália. Joélia Vasconcelos. Superchat o nome disso aí. Joélia Vasconcelos dando um bom dia. O Dinho e a Fia, bom dia, família, direto de São Sebastião. Começou o domingo. Legal. Recanto da Prece, o pessoal do Recanto da Prece, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui ligadinho conosco. Elida Silva, bom dia, amigos vencianos de Juiz de Fora. A amiga Elida Silva, e peço que falem do aniversário de meu irmão Elcio, dia 23. Tá vendo, Carlinho? Irmão Elcio. Nunca vi ter tanto parente que faz aniversário igual a Eli, né? Já viu? Toda semana tem... Toda semana tem um parente aqui da Eli aqui para a gente falar o aniversário. Pode continuar mandando, viu, Eli? Sem se preocupar. E tem o WhatsApp aqui também, viu? O Marcos Sugaio Gama entrou aqui mandando bom dia a todos os amigos vencianos. E o Oswaldo Barbosa também. Bom dia, família venciana. Um abençoado domingo a todos. Antônia Varoto aqui. Bom dia, Letícia. O nome indica alegria e felicidade. Portanto, o programa será ótimo. João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, ligadinho aqui. O Piero, bom dia, queridos vivencianos. Um beijo especial para Lelê. Né? Cleide Bessa, um domingo abençoado. João Paulo Gonçalves, agora em outubro, rosa, temos o outubro verde também, combate sobre a sífilis. O pessoal tá botando cor em tudo quanto é mesmo. Brigando, né? Pela cor, né? Eles estão brigando pela cor, não? Eu não sabia. Interessante aprender. Verde. Eu não sabia. Né? Então, não tô lá ainda, não. Estão brigando pelas cores aí. Tá faltando mês, não tá? Faltando mês? Tá faltando mês para colocar os negócios que acontecem, né? Sim. Novembro azul, aí vai, né? Outubro não sei se tem cor, né? Por que não joga o verde lá pro outubro? Não, é rosa. Ah, outubro é rosa, tá certo. Verdade. Outubro é rosa. Foi o primeiro que surgiu. Foi o primeiro que surgiu, foi o outubro rosa. Tá depois certo. É que veio o setembro aí amarelo, o dezembro aí foram vermelho, colocando. Né? Mas é muito importante, porque são todos... Mas eu acho o seguinte, Letícia, não podia misturar, não, na minha opinião. Cada mês para uma coisa? Claro, cada mês foi. Se não tiver, inventa outra coisa. Bota ano, bota dia, mas, bota pera alguma aí. Coisa assim. É que verde e rosa semana. Já lembra uma outra coisa. Verde e rosa já lembra carnaval. Entendeu? Assim, porque o que acontece? Quando vai ficar massificado, quando chegar um tempo, fala, mas qual que é a homenagem esse mês? Para quê? É para o câncer da mama ou no alerta, né? Não é homenagem, o alerta. é para o câncer de mama ou para sífilis? Daqui a pouco não tem mês mais, bota outra coisa também junto. Sim. Na minha opinião, mas também minha opinião em nada é a mesma coisa. Mas é interessante a questão da sífilis, porque durante um tempo ela foi bem controlada e agora ela voltou. Então é muito importante, de repente, por isso que ela surgiu, para justamente chamar a atenção, porque é uma doença que é muito grave. É. E a promiscuidade que difunde, né? O Setembro Amarelo eu acho fora de série também, sinceramente. Na verdade, eu acho que o Setembro Amarelo ele continua o ano inteiro. Ele não pode deixar, como se diz, de ser falado, independente do mês. É, mas assim, quando apareceu o Outubro Rosa, é para massificar a situação, né? É para você conseguir chamar bem muita atenção mesmo. Tipo assim, pessoal, você vê que tem time de futebol que até joga de camisa rosa. Muda a camisa dele, joga de rosa só para o pessoal lembrar. Então as pessoas lembram. Sim. É muito legal, né? Palmeiras ontem jogou de amarelo. Deve ser por causa do Setembro Amarelo, né? Não. Eu não sei. O Palmeiras jogou de amarelo porque ele representou a seleção brasileira uma vez. E aí ele tá completando o aniversário agora. Eles estão usando amarelo. Ele ganhou de 4-1 do Fortaleza. Tá bom? Só para comunicar aqui o pessoal. Então. Vivência espírita também é. É cultura. É Antônia. E os dois estão de verde e amarelo. É. Então, eu vou para manejar o Setembro Amarelo, porque eu estou vindo de amarelo esse mês todo. A vivência é testemunho da Letícia com câncer. Opa, peço. Sumiu o negócio aqui, meu. Espera aí que eu já volto de novo. Aqui, quer ver? Tem o teatro também pra gente divulgar o teatro, né? É, nós esquecemos no começo, peraí. Tá acabando aqui. Foi a Antônia Varotto que tava falando isso. A vivência e testemunho da Letícia com o câncer foi e é um grande chamado de Jesus. Gratidão por ter iniciado o programa, dividindo a esperança com todos nós. Manuel Gouveia, bom dia. Aglidomar Monteiro, bom dia. Alexandrino, querido, também, um bom dia, amigos. A Sueli Castelo Branco, bom dia, família Vivenciana, feliz domingo. João Ramalho, mais uma vez aqui, dando um bom dia. Senhor Rodolfo, bom dia, família Vivenciana, paz e alegria. Será que está começando de novo o negócio aqui? Ruth das Graças, Silveira Marques, bom dia, amigos. A Yolanda, nossa irmã Yolanda, lá de Uberaba, também dando um bom dia aqui. Elane Lima, de Brasília. De Brasília, um bom dia. A Fernanda Cassal. Bom dia, feliz em ver a Letícia. Um abraço a todos e para os filhos da Letícia, que são meus amiguinhos também. Né? Vamos continuar. E tem o teatro, né? Isso, Rodrigo. Que o Rodolfo mandou pra gente. Eu tô resgatando aqui também. E agora que sumiu. Tava aqui e sumiu, agora voltou. Então, vai ter agora. A USA de São José e a regional, né, do Vale Paraíba, da Aliança Espírita Evangélica, convidam para o Emmanuel, A Luz de Chico Xavier, o espetáculo que vem aí, deixa eu só aumentar um pouquinho, então que vai acontecer agora dia 26 de setembro às 20 horas lá no Teatro Univap aqui em São José dos Campos. Então já dá para garantir o ingresso aí no WhatsApp que a gente colocou, a gente vai colocar aqui no nosso WhatsApp do Vivência Espírita, tá? Então, quem for de São José e quiser participar, tá já no nosso WhatsApp do Vivência Espírita, a peça aí sobre Emmanuel e Chico Xavier, lá no Teatro da Univap. Eu coloquei também o cartazinho junto, mais isso aí que você tinha colocado. Vai ser às 20 horas, né? Isso, então eles doaram pra gente 4 ingressos. Uhum. Nós vamos sortear 2 ingressos. Para o casal, né? Vamos fazer 2 sorteios para o casal. Então, quem quiser ir, por favor. Quem não quiser ir, não passa o nome, não. Tá. Só se então, a gente só vai sortear para quem ligar para a gente e dizer que está interessado em participar do sorteio, né? Exatamente. Quero ir no teatro. Então, ligue nesse telefone aqui: 12-3921-3009 e diga, quero participar do sorteio para o teatro, que a gente tem 2 ingressos, 2 casais. Quem ganhar vai ganhar 2 ingressos, certo? Nós vamos sortear 4, então digamos assim, vamos sortear para o casal. Para as duas pessoas, né? Para duas pessoas, né? Para dois nomes. É, não casal. E esses dois nomes vão ganhar dois ingressos. Exatamente. Tá, então, então ligue para nós aí no telefone 12-3921-3009. Diga, quero participar do sorteio aqui do teatro. É, lembrando também, só que quem quiser ir, ó, a inteira vai custar de 60 a 90 reais. Sei por quê, deve ter cadeira diferente lá, né? E o ingresso solidário para quem for levar um quilo de alimento é R$45. Então quem for lá para pagar, leva um quilo de alimento e paga R$45. Só tem uma única apresentação, tá bom, pessoal? Às 20 horas, sexta-feira. Né? Legal. Aí quem ganhar vai retirar o ingresso lá. Na hora é só falar que ganhou aqui no Vivência Espírita. Que o ingresso vai estar lá à disposição. A gente vai mandar o nome pro Rodolfo. O Rodolfo leva lá pro pessoal. Né? Vamos fazer o intervalo? Vamos. Pessoal, manda as perguntas aí para Letícia, para a gente comentar aqui na hora da volta. É um tema tranquilinho, né? Não é polêmico, eu acho que não. Ah, então, faz suas colocações aí. A música que nós vamos colocar aqui, peraí, Rodrigo, vai ser Súplica a Jesus, do grupo AMI. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Queremos te Atacado. No Gigavale Atacado, você encontra tudo que sua empresa... Nós estamos aqui com o tema O Chamado de Jesus, e quem está defendendo esse tema é Letícia Andrade, voluntária do Centro Espírita Casa do Caminho, palestrante espírita, advogada, e nasceu em Bananal. Bananal é histórico. Sim, cidade histórica. É a última cidade do estado de São Paulo, para depois entrar no estado do Rio. E Bananal, no tempo do ouro, o ouro do Brasil que vinha de Minas, vinha lá por cima, era caminho para pegar o navio ali em... Não em Bananal, mas ali embaixo, né? E era... E Bananal, ela serviu de fiador do Brasil na hora que precisava fazer empréstimo, né? Sim. E também café, né? Também teve café. Também, histórico do café. Também. É. Participou de todos os ciclos. Eu conheço um pouquinho sem nunca ter ido lá por causa da colônia Campo de Luz, né? Que eles apresentaram para mim desde o livro Campo de Luz. E ela fica mais ou menos naquela região. Bananal, São José do Barreiro. Ela fica bem acima, né, desses lugares, assim, que ela fica nos três estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, eu que calculo que é naquela região, né? E quando eles descrevem o que estava acontecendo embaixo naquela época, você vê que é mais ou menos ali. Nessa região. Nessa região, por causa que falam muito sobre a... E Bananal conserva os prédios antigos... Tem uma farmácia lá de 1808, que, segundo a Letícia, funciona ainda, né? Ainda funciona. Pelo menos a última vez que eu fui lá ainda estava. Vocês estão falando da cidade, eu estou me dando saudade. Eu já me vendo percorrendo a estrada lá, passando São José do Barreiro, indo para a minha terra, sentindo o cheiro de lá. Uhum. Legal. Lá sai da Angra dos Reis. Para Angra? Para Angra dos Reis ali. Sim. Quando chegavam os portugueses que vinham buscar o ouro, era em Angra dos Reis que eles aportavam ali. Agora, lá tem muito, teve café, teve cana-de-açúcar, teve ouro, teve banana também, teve, não? Não. Olha só. Não, todo lugar tem um pouco de banana, mas não foi famoso, não, é verdade, ela... Mas ali, a estação de trem, ela é patrimônio, né? Ela é patrimônio porque ela é alemã, né? E só existe mais uma no mundo. Tentaram comprar, mas não foi vendido. Você vai lá até a estação de trem... É uma cidade turística. Ela tem hotéis muito bons para acolher as pessoas e também conhecer um pouco da história, né? Aquelas igrejas antigas que são bonitas de se visitar, conhecer o contexto histórico é muito gostoso. Legal. É uma cidade que vale a pena, sim, se ir. Fora as cachoeiras, os passeios, as trilhas para os aventureiros, né, Cris? Mas vale muito a pena, sim. E eu sou muito feliz de ser bananalense. Bananalense. É uma coisa que eu sempre falo. E as pessoas falam assim: você é bananalense? Eu sou bananalense, com muito orgulho. É que eu estava dizendo para você que a primeira vez que eu fui em Bananal, eu fiquei assustado. Eu comecei a ver Bananal não no tempo atual, no tempo da escravidão, com os escravos, aquelas charretes, aquelas coisas todas. Eu fiquei assustado. Falei: nossa. Será que eu estou no lugar certo? Depois... Ou será que desencarnou e não estou sabendo? Na verdade, meus primeiros contatos com o Espiritismo, sem saber o que era, foi exatamente lá. Porque eu morava, na verdade, em Arapeí, que era bairro de Bananal. Minha família, família de lá. E tinha uma benzedeira. E a gente ia na casa dela, porque era o nosso costume. Interior, a gente tem esse costume. E eu gostava muito dela. E eu acho que aprendi a respeitar a espiritualidade daquela época. E olha que eu vim cedo para São José dos Campos. Eu fiz 4 anos aqui. Eu sou joseense, não tem como dizer que não. Mas assim, bananalense é do meu coração mesmo. Mas nós íamos lá dar muito curso lá para o centro espírita que tinha lá em Bananal, que era da Aliança. Então a gente ia dar curso, ia fazer palestra. Era... Umas 3 vezes que eu fui em Bananal, eu adorei a cidade, né? Sobre o que a gente estava falando agora há pouco com o Rodrigo, sobre elitismo, essas cidades do interior, elas servem muito para a gente ver como simples é edificante, como nós conseguimos aprender tanto com a simplicidade. Eu conheci pessoas boníssimas que nem tinham estudo, mas tinham uma integridade moral, uma virtude tão grande que conversar com elas já te deixava bem. Então, o exemplo de vida que eu aprendi com as pessoas simples de Bananal, que era inicialmente, que depois virou Arapeí, e Silveiras, porque meu pai era de Silveiras. Uhum. Então, a Rodovia dos Tropeiros era minha, meu caminho, né? E nós aprendemos muito. E essa docilidade, sabe? Essa simplicidade de uma cidade interior que nós não podemos deixar de perder no nosso coração. São José está crescendo muito, é uma cidade tecnológica, é uma das melhores cidades para se viver. É, sabemos que isso faz parte até mesmo do planejamento espiritual dessa cidade, ser esse exemplo de desenvolvimento para a região. Porém, nós não podemos deixar que o nosso coração deixe de ser simples, como a benzedeira que me cuidava quando eu era criança, como aquelas pessoas que nos acolheram, né? As sinhás, os pretos velhos, as aias, que fizeram parte da história desse país. A Yolanda Garzon que dizia que aqui em São José, esses boates, essas coisas não vão para frente, só vai para frente aqui a igreja, né? Tem tanta igreja evangélica, católica e centro espírita. E é ótimo. Eu fico muito feliz de ver, porque até outro dia uma amiga, eu estava conversando com uma amiga que é evangélica, né? E ela perguntou o que eu fazia, né, na casa. Eu falei assim, eu não saio do Evangelho de Mateus. Eu não saio, porque a minha preleção geralmente é Evangelho de Mateus. Aí ela, é? Eu achei que fosse diferente, porque é espírita, né? Fantasia. Assim, não, a gente está o tempo todo estudando Evangelho. E é muito difícil. Só o de Mateus já está me dando bastante trabalho para aprender. Mas, de qualquer forma, sem ironia, o importante é caminhar, é não estar parado. Como eu falei antes, Jesus nos convida à ação. Independente de qual seja o seu credo, independente de qual seja a sua vivência diária na sua família, onde nós temos que trabalhar? Em qualquer lugar. Apostos e dispostos. Estar sempre assim. Por quê? Porque é onde que vocês são convidados a trabalhar. Num familiar difícil, num vizinho difícil, num colega de trabalho difícil. Sem esquecer que, na maioria das vezes, nós somos espelho, né? Na verdade, tem aquela frase famosa, quando Paulo me fala de Pedro, como que é mesmo? É aquela fala que, quando falo de alguém, na verdade, eu estou falando de mim. Então, o que eu estou incomodada naquela pessoa? O que aquilo me chama? É porque você sabe bem. Não, todos sabemos. É. Então, quando, todas as vezes que a gente cita alguma coisa que está errada no outro com ênfase, como é que você vai saber que é tão errado se você não está em você também? Sim. Né? É, quer saber o que você foi? Veja as suas tendências, né? Exatamente. Letícia, uma colocação. Antes de falar aqui com a Letícia, queria falar que o Aécio não está aqui hoje. Estamos saudades. Ele não apareceu nenhuma vez hoje aqui. É, não para fazer pergunta, não, que ele sempre faz, é claro, mas ele sempre dá um alô antes, né? Hoje não deu. Bom dia. Espero que ele esteja bem. Não, eu até preciso falar com o Aécio, porque ele está vendo. Eu estou vendo se a gente consegue lá em Sorocaba, ele ir lá para o hospital, banco de óleo lá de Sorocaba, é porque lá ele faz tudo de graça pelo SUS. Agora, eu precisaria que ele mandasse para a gente um pedido lá da UBS, lá da cidade dele, para a gente pudesse ativar esse pedido, né? Então, nós precisaríamos... precisaria conversar com ele, porque já entrei em contato daí em Sorocaba, então tem uma fila enorme, né? E ele está com problema de retina. Ele precisa de um médico retinologista. Aqui em São José, de graça, não se tem aqui, né? Não. Mas lá em Sorocaba tem um banco de óleos só para atender o pessoal do SUS. Deixa só... Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Exatamente, essa é que eu estava tentando lembrar. Muito legal. Né? Separa aí, manda para todo mundo, Cris. Pode deixar. Dá para repetir? Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Uhum. Vou colocar... Não, porque Os dois não se bicava. Não batia, né? É. Então, mas é só um exemplo, porque na realidade, se ele falasse, quando o Jorge fala do Rui, eu sei mais do Jorge do que do Rui. É. Certo? É a mesma coisa. O nome ali não quer dizer muita coisa, né? Ele só uma referência. É, só está se referindo a qualquer. Né? Se você vai falar muito de mim, a pessoa vai saber mais de você do que de mim. Ah, sim. Né? Porque já falou, como que esse cara é? Olha só. Letícia, tem a passagem de Jesus muito interessante, né? Que é quando ele anuncia que ele vai ser crucificado, que ele vai parar, né? E os apóstolos ficam muito preocupados com isso, sem saber direito o que fazer. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, para chegar ao Pai tem que passar por mim, né? E antes disso ele fala da morada, né? Olha, eu vou agora preparar essa morada, depois que a morada estiver preparada eu volto e vou para vocês habitar comigo também. Só que aí todo mundo confunde que morada é essa, que Jesus vai vir aqui buscar a gente, vai virar encarnado de novo, vai pegar a gente aqui e tudo. Quando na realidade ele complementa com isso que eu falei primeiro. Que Tomé pergunta para ele, mas como é que nós vamos fazer o caminho para alcançar isso aí? Aí ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, para chegar ao Pai tem que passar por mim. Diante disso, muita gente fica pensando que basta eu ser cristão, basta eu acreditar em Jesus, basta isso para mim já estar salvo, para mim já estar no caminho. E a gente vê muito isso em muitas religiões. Ah, eu aceitei Jesus, eu estou lá. Ou então, baixa a cabeça, eu sou cristão e pronto, mas você não vê uma atitude. Como é que a gente pode falar com essas pessoas, assim, não ver as pessoas que pensam desse jeito? Simplesmente, eu sou cristão, já estou salvo. Aí eu acredito em Jesus, eu rezo para Ele todo dia. Foi como a gente falou um pouco mais cedo. Jesus nos pede ação. Tudo bem, nascemos, a maioria foi batizado, porque era o costume, somos cristãos. Aí seguimos a nossa vida fazendo tudo que a gente julga certo, pensando, não, eu vou ser perdoado no final, né? Jesus, vou ser perdoado. Mas a questão é, e a causa que você está fazendo? E o que você está fazendo com isso? Quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está querendo dizer que seguir os seus exemplos, os seus ensinamentos, são um caminho para você realmente encontrar a verdade e ter a vida conforme em Deus, né? Uma vida plena, uma vida feliz. E quando ele toca nesse assunto, fugiu agora, outra passagem que você falou agora há pouco, deu um branco, peraí. Qual que era mesmo o outro caminho, o outro pedaço que você falou? O seu caminho, verdade. Não, o outro. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai sem por mim. É justamente isso. Porque Jesus é o caminho. Os ensinamentos que ele trouxe, os exemplos que ele fez, nos convidam à prática do bem como instrumento de reforma moral e íntima. Por que tem que ser uma reforma moral? Porque não há como a gente não melhorar nossos valores para poder ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. O convite a ser o homem do bem. Aquele capítulo do Evangelho que fala sobre o homem do bem, ele é maravilhoso, porque justamente ele mostra tudo o que nós precisamos buscar ser no nosso dia a dia. E não é fácil. Não é os 10 mandamentos, assim você ainda consegue, né? Assim, não, dá. Dá, porque foi as primeiras mensagens que recebemos. Agora, o homem de bem é um filtro bem mais difícil. E o mais interessante dos estudos que eu fiz sobre o caminho de Jesus é que, apesar da reforma íntima ser um caminho individual, seu, que ninguém vai poder ditar o seu tempo, ele não é um caminho solitário. Não é para ser um caminho solitário. É para você ter no seu caminho o convívio com o outro. O próximo, amar ao próximo como a ti mesmo, nos chama assim a nos amar, aprender a ser, a nos conhecer. Porém, somente no contato com o próximo que eu realmente vou evoluir e vou crescer. Como posso explicar melhor isso? Quando a gente está na caminhada, a gente conhece pessoas. E quando você ajuda alguém a sair de um momento difícil, seja com a sua prece, seja com alguma ajuda material, ou só mesmo moral, você está alcançando muito mais rápido a sua evolução. É. Paulo tinha Lucas. Eram amigos. Dois evangelhos distintos, diferentes, mas eles eram amigos. E um esteve presente na vida do outro e complementou a obra do outro quando foi necessário. Na nossa vida, que nós possamos ter um Lucas ou um Paulo. Que nós possamos buscar, através do convívio com o outro, uma forma de crescimento. Não com interesse, mas porque todos estamos no mesmo caminho. Se eu conheço uma casa boa, assim, né, um programa bom. Gente, vocês assistem, vocês ouvem a Vivência Espírita? Não, não estou sabendo. Eu ainda acho um absurdo quando eu pergunto numa casa, vocês escutam a Vivência Espírita? Não estou sabendo. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, está todo domingo. Sabe? Divulgar as oportunidades de crescimento para quem você convive, para quem você ama. Porque que adianta, né, você chegar sozinho lá no topo? A gente lê nos livros, nos romances. Quantos espíritos evoluídos ficam lá sofrendo, assim, buscando ajudar os entes queridos que ainda estão em provas e expiações, buscando resgates encarnados, e eles já estando num nível mais elevado espiritualmente, intercedendo, fazendo prece, por causa dos vícios, das falhas de quem estava ali do seu lado e não conseguiu ir junto. E é isso que nós temos que fazer encarnados. Sobre o caminho, Jesus ter voltado, Jorge, eu não concordo que ele retorne fisicamente. Para mim, ele está o tempo todo aqui, através das suas inspirações, do seu auxílio, do seu direcionamento. E essa é uma forma muito séria de se pensar, porque isso nos obriga a pensar. Se Jesus estivesse aqui agora, ele estaria feliz com a minha atitude? Eu sei que ele não me julgaria, não me condenaria. Mas ele estaria feliz com a minha atitude, com as minhas atitudes diárias, com o meu posicionamento, com a Letícia que eu sou hoje? Letícia, e outra coisa, hoje a gente está muito livre também para questionar certas coisas. Será que ele falou mesmo isso, né? Tem tanta coisa que a gente sabe que Jesus não falou. Tem tanta coisa que a gente sabe que está no Velho Testamento que não tem nada a ver com Deus. Né? Foram homens narrando. Exatamente. E não é por falta de interpretação, não. É de propósito mesmo que foi colocado coisas para embutir na cabeça das pessoas. Então, quando você pega a parte moral, não dá para discutir. Não. Agora, quando você pega qualquer coisa que pode causar dúvida ou polêmica, você fala, pode ser ou pode não ser. Né? Agora, deixa eu voltar num tempo. Você falou uma coisa interessante aqui sobre a divulgação da doutrina sobre a gente. Por exemplo, nós temos um programa aqui faz 21 anos, mas só que eu e o Rui, a gente sente isso desde o começo do programa, que tem muita gente que parece que torce contra, sabe? Ao invés de dar apoio, parece que torce contra. Assim, eu não vou falar não, mas por quê? Eu não entendo isso. Nós estamos aqui para divulgar a doutrina espírita. Você vê, eu coloco músicas aqui toda semana. A coisa mais difícil é eu colocar música do Grupo Castelã, que era meu grupo a vida toda. Mais difícil não, eu coloco quando eu acho que o tema encaixa a música do Castelã. Fora isso, eu vou colocar a música de todo mundo. Muita gente já perguntou, poxa vida, você é o dirigente do Castelã, você é o cara que comandava o... Falei, mas vocês queriam que eu colocasse toda semana só a música do Castelã, sendo que tem milhares de grupos espíritas no Brasil e no mundo para a gente colocar? Entendeu? Então você tem que divulgar todo mundo. Por exemplo, dia 5 de outubro, a TV Nosso Lar, ela vai lançar filme com inteligência artificial, com Emmanuel, com André Luiz, com todas essas coisas. Poxa, a gente tem que divulgar isso. Sim. É espírita. Tem a peça de teatro. Quem está trazendo, não interessa quem está trazendo, se é a USE, se é a Federação, se é a Aliança. É uma peça espírita, a gente tem que divulgar. Então, o grande objetivo é a gente divulgar a doutrina e não ficar preocupado se quem que é que está fazendo. Então, é uma coisa que a gente sente, pessoal. Eu e o Rui, desde o começo do programa, lá 21 anos atrás, que a gente sente que dentro do nosso movimento tem gente que parece que torce contra. Quer dizer, ao invés de apoiar, ao invés de ao invés de ajudar a gente de alguma maneira, parece que torce contra. Então é por isso que a gente chega nas casas e pergunta: vocês ouvem o programa do Espírito? Fica todo mundo com cara de paisagem olhando pra gente. Pô, você falar no meio da rua, lá na praça, gritar quem assiste o programa e ficar olhando com cara de paisagem, tudo bem. Agora, dentro dos centros espíritas, não é por causa que é eu e o Rui que começamos aqui, não. Agora é, é por causa da missão do programa. É a divulgação, né? É o que o programa traz. E a gente sabe que quem assiste sabe que tem valor. É, e nós justamente fizemos esse programa que era para não combater, mas para mostrar para as pessoas o que é o Espiritismo. Eu lembro quando nós começamos lá na Rádio Bandeirante, quantas pessoas nos ligavam dizendo: poxa, mas que maravilha, eu não sabia que a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos era tão bonita como vocês estão apresentando. E ela é bonita mesmo. Quer dizer, então a gente tem que entender que o grande problema que existe no ser humano chama-se inveja. Se não foi ele que deu a ideia, se não foi ele que fez, ele não quer saber. E tem casos espíritas que eu conheço que, se não foi ela que deu o start, que deu a partida, ela não apoia, e quando deveria apoiar, né? Eu conheço todas elas aqui, a gente sabe que tem dificuldade para... Mas aí a gente entra na questão do ego, Rui, novo. Sim. E aí tem até um livro, Aconteceu na Casa Espírita, que fala justamente sobre esses problemas internos que pode acontecer, mas que pode acontecer em qualquer religião também. O que nós temos que ficar preocupados hoje em dia, independente da doutrina, mas na espírita principalmente, é o afastamento dos jovens das casas. Nós precisamos dar oportunidade do jovem estar mais presente nas atividades, chamar mais a juventude, estar com eles mais próximos. Por quê? Nós sentimos isso, sim, que há muitas regras, muita disciplina que são necessárias, porque tem espíritos que, se não tiver regra, ele se perde. Porém, nós precisamos verificar potenciais de pessoas que podem vir a contribuir para ajudar os outros. Jesus não escolheu os prontos, ele preparou aqueles que estavam realmente precisando. E nós não estamos fazendo isso, como o Rodrigo falou, de elitismo. Não tem como você fazer uma prova seletiva da VUNESP para quem pode ser trabalhador. Não. É aquele que bate a porta e que está ali dispostos. E ele vai melhorar. A gente observa muito isso quando a gente faz o curso, né, das escolas de aprendiz, ou o próprio ESD, que a pessoa que começou, ela não é a que terminou. Então, todo trabalhador, ele precisa de oportunidade. Sim. Olha, eu sempre trabalhei com adolescente, com professor. O que a gente observa, eu até fiquei triste um dia que fui lá em Taubaté fazer uma palestra, estava falando: poxa, nós precisamos incentivar a mocidade. Aí o responsável pelo Centro Espírita falou: não, nós não queremos mocidade aqui porque eles só querem namorar e tocar violão. Quer dizer, então você vê a mentalidade tacanha que tem alguns espíritos. E eu lembro que quando a gente coordenava aqui a aliança aqui em São José dos Campos, uma representante da mocidade falou que a mocidade, ela é irresponsável, e nós já provamos que ela tem muita responsabilidade. Eu tenho um pessoal que faz os eventos aí, jovens, que serve de exemplo para a gente, para a gente chegar e falar: poxa vida, esses jovens estão fazendo essas coisas bonitas. Mas não é todas as casas que dão suporte, que dá o apoio para o jovem. A sorte do jovem é que os velhos vão tudo morrer, né, Rui? Senão eles estão perdidos. É que a gente esquece, né, que, na verdade, a idade do espírito é outra. Eu costumo dizer que meus filhos são mais velhos que eu. Quando eles estão assim, fazendo alguma coisa, eu falo: lá, a velha está sumindo. Peraí, volta. Né? Não é a hora. Aí ela fica até brava. Mas é por quê? Porque a gente não dá oportunidade para eles usarem os conhecimentos adquiridos ao longo das existências. Peraí, a gente não é só essa vida. Nós temos o benefício do esquecimento sobre as coisas que nós não fizemos de errado. Mas não sobre o que a gente aprendeu de bom. E isso segue vida após vida. A Márcia Romero está aqui também, entrou aqui, está dando um bom dia a todos. aos amigos do programa. Bom dia, Márcia, tudo de bom para você. A Márcia que esteve conosco aqui a semana passada. O Luiz Fernando Grigio, um domingo abençoado a todos. O Luiz Henrique, lá de Aracaju. Bom dia, Letícia, Jorge Vivencianos, que a paz do Cristo Jesus, gloriosa e dinâmica, permaneça com todos. Um grande abraço, Luiz, também. O Luiz, que sempre é o responsável pelas caravanas lá de Aracaju, que faz aí para vir nos eventos do Chico e outros lugares. A Mari Pereira, bom dia a todos. Ela é de Santos. Tico Teco aqui também. Bom dia, amigos. A Elaine Ferreira, bom dia. Entendi que a fé sem a... não sei se é uma pergunta que ela está fazendo... Vamos ver. Entendi que a fé sem obras de nada vale. Entrar em ação nos leva a perceber nossas dificuldades e podemos melhorar dia após dia. Não, isso mesmo, a gente concorda plenamente, Elaine. O Luiz também, bom dia, Jorge, equipe de todos os vivencianos. Letícia, por favor. Aí é uma pergunta, né, Kalim? Você viu? Uma pergunta. Então, vou fazer aqui. O Carlinho está muito preguiçoso hoje, ele não falou nada até agora. Bom dia, Jorge, equipe, todos os vivencianos. Letícia, por favor, explique o chamado de Jesus quando disse: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Você pode falar sobre essa passagem, Letícia? Essa passagem acalenta tanto o nosso coração, né? No momento da dor, no momento onde nós passamos por uma grande prova, uma grande expiação, quando a gente consegue voltar nosso pensamento para Jesus, para a espiritualidade amiga, para aqueles que nos acompanham, e fazer uma prece de coração, nós sentimos esse alívio, esse consolo. E muitas vezes é o suficiente para ser o start para o nosso reerguimento, para o nosso prosseguir a nossa missão. Quando Jesus disse isso, ele nos deu, de novo, o caminho para vencer as nossas dificuldades, as nossas provas. Porque nós somos amados. Deus nos ama, Jesus nos ama. E nós viemos na Terra para passar para a evolução necessária de cada um, numa oportunidade que nós temos que agradecer todos os dias de estar aqui e poder, cada dia, fazer um pouco mais de boas ações, de boas atitudes, porque isso está, na verdade, favorecendo, não é ao outro, é a mim mesmo. Eu falo, como eu expliquei no começo, que eu tive um câncer aos 39, eu falava, eu quero mais 40. E hoje, 9 anos depois, eu continuo falando que eu quero mais 40. Meu filho até falou assim: "Ô, mãe, daqui a pouco você vai passar de 100. Eu falei: "A medicina está aí para isso." Né? Atividade física e medicina é para isso. E quero estar trabalhando. Assim, como assim, Letícia, trabalhando? Trabalhando na seara do bem, buscando ajudar o próximo, buscando levar os ensinamentos que me foram tão úteis para me tornar o que eu sou hoje e estar me transformando ainda, porque eu não parei. Eu ainda não sou disciplinada como eu gostaria de ser, eu ainda não sou, como se diz, livre dos vícios como eu gostaria de ser. Ainda há muitas falhas em mim, mas eu estou no caminho, na jornada. E como a Elaine falou do que não existe sem ação. Não, não existe. Não tem como você ficar omisso. Seria a mesma coisa que eu assistir o Rui batendo no Jorge e não fazer nada. Eu não posso ficar omissa diante de uma conduta errada. Isso é no dia a dia, não é só numa casa espírita. Sobre esses problemas que existem, eu costumo dizer o seguinte: nós não vamos nas casas espíritas por causa de quem trabalha lá. Então, se tem uma casa que acontece isso que o senhor falou, senhor Rui, o senhor não foi por causa dele, o senhor foi para espalhar luz para aquelas pessoas que precisavam ouvir o seu testemunho. E só que a atitude dele não pode te bloquear de continuar espalhando a luz. Então, quando a gente encontra em algum local, seja no trabalho, seja no trabalho espiritual, seja no seu seio familiar, alguém que te faça assim: "Não, eu não quero mais, eu não vou mais." Não, é aí que você realmente precisa buscar em Jesus essa força, esse consolo para te revigorar e você continuar seguindo. Porque ninguém falou que seguir Jesus é um caminho fácil. Acho que aqui em nenhum momento eu falei que ia ser fácil. Nunca disse que não ia ter percalços. Nunca disse que você não ia ser testado na sua disciplina, no seu orgulho, na sua fé. E a fé é bonito, né? É tão lindo falar de fé, falar de Jesus. É lindo escutar, é muito bonito. Mas quando é que a fé é mais testada? Quando é que você realmente se testa? Aí você fala assim, ah, Letícia, foi na sua prova? Não. Não foi, assim, foi muito difícil passar pelo câncer? Foi. Foi muito difícil passar pelo câncer. Mas eu considero quando a dor é numa pessoa que eu amo. Quando a dor assim, foi no meu pai, é na minha mãe, é num filho meu, é numa pessoa querida. É aí que a, quando, ainda quando há um desencarne, por norma, peraí, você é espírita, tudo bem. Mas quando há um desencarne de alguém que você ama, é onde tudo que você aprendeu até agora é colocado em prova. Peraí, eu não posso me revoltar, me rebelar, se eu acredito na vida eterna, se eu acredito que é só um até logo. Então, quando a gente acredita e professa uma fé que te dá esperança no futuro, nos momentos difíceis, você vai ter seu luto? Vai ter seu luto. Você vai ter sua dor? Vai. Mas você vai ter esperança de um dia ter esse reencontro, ter esse recomeço. E buscar, né, o exemplo. Porque se você não trabalhar no bem como a pessoa que foi, você não vai encontrar ela lá em cima. É, o que a gente observa nesses momentos... O que que aconteceu quando você ficou sabendo que você tinha um problema de câncer? Qual foi a sua reação? A primeira parte foi de recolhimento. As primeiras 3 semanas eu fiquei mais quieta, mais calada, assim. E ainda não tinha certeza de nada. Então, eu estava fazendo os exames, marca isso, faz aquilo. Mas... E conhecer a doutrina foi muito bom para mim. Na época, eu estava afastada, eu vou ser sincera. E eu estava afastada da doutrina, apesar de conhecer e sempre gostar muito, estava afastada do caminho. Estava só sendo cristã, sem praticar, assim, indo em algum lugar, sem praticar a caridade para outras pessoas. Mas eu, quando eu soube... Eu pensei, esse pensamento passou na minha cabeça. Bem, é uma prova que eu escolhi passar. E eu vou passar. E eu tinha uma prova ainda maior, sim, de dizer que na minha família todos morreram com câncer. Todos morreram. São poucos os casos que sobreviveram. Estou falando verdade, assim. Tirando um primo de pele, que teve pele e sobreviveu, assim, depois de mim aí até teve mais pessoas que sobreviveram, mas antes ninguém tinha sobrevivido. Então a minha mãe chegou para mim e falou, antes da minha primeira químio, quando é que você vai parar? Eu falei, parar? Sim, é, quando é que você vai parar? Ficar deitada lá. Eu falei assim, mãe, preste atenção, eu não vou parar. Eu vou continuar fazendo o que for possível. E vai ter dia que, se eu não estiver passando mal por causa da medicação, vou ficar deitada? Vai, mas eu não vou parar. E presta atenção, eu estou com câncer, mas ele não está comigo. Eu escolhi passar por essa prova, mas eu não vou embora. Não agora. E foi isso que me deu muita força, sabe? Essa vontade. Então, eu continuei levando meus filhos na escola, continuei trabalhando quando dava. E... fui seguindo isso. E eu nunca considerei, assim, uma doença maldita, que tem pessoas que falam, sim, tem pessoas que revoltam. Medo de falar câncer. Sim, né? Eu nunca considerei isso, porque eu considerei como uma escolha minha passar por essa prova. Eu falo que era um chacoalhão. Filha, você está fora do caminho, acorda, né? Vai fazer alguma coisa com essa sua vida para não desperdiçar essa existência. E estou buscando fazer isso. Foi fácil? Não. Eu perdi muitas pessoas queridas, porque, como nós estamos sentados aqui agora, era o tratamento de químio. Tinha uma sala com 6 cadeiras do papai, às vezes 8, e cada um tomando a sua medicação. E tinha o quarto leito também, com quem estava pior ficava deitado. 3, 4 horas tomando uma medicação, umas que são até mais, 6 horas. É muito longo, dependendo da velocidade que a pessoa resiste. E a gente ficava assim, conversando. Você me contava sua história, o outro me contava sua história. A gente partilhava a jornada, a caminhada. E algumas foram. E você encontrou pessoas negativas nesse caminho? Encontrei pessoas negativas, encontrei pessoas que amaldiçoavam, encontrei pessoas que nem sabiam por que estavam lá. E isso é exatamente o nosso dia a dia. Sabe, nós estamos o tempo todo encontrando pessoas negativas, outras esperançosas, outras que olhavam no meu olho e, assim, no silêncio, entendiam o que, a gravidade do que estava acontecendo. Outras que estavam prontas para o que fosse preciso, com fé em Deus, e estavam espalhando o bem. Encontrei pessoas que foram lá doar amor, doar carinho, doar esperança. E encontrei pessoas que eu não consegui entender por que se foram. Mas, de novo, não compete a gente entender. Compete confiar na providência divina. Deus sabe, não existe hora errada, não existe lugar errado, não existe nada errado. Deus é perfeito até nos nossos momentos mais difíceis. Então, quando você pergunta sobre o que foi passar, eu não lembrava. Mas muita coisa. Outro dia, meu padrasto falou assim, às vezes eu te via chorando com o Léo no colo. Porque o Léo ia fazer ele dormir, aí ele deitava no meu colo, e assim, eu não lembro. Lembrava, né? A gente bloqueia. Eu, assim, às vezes eu chorava. Claro, eu queria ver aquele menino crescer. Queria ver ele. Assim, eu quero poder contribuir na evolução dos meus dois filhos, moral, espiritual. Criar homens de bem. Eu quero isso. Estou nessa jornada. Estão lá, crescendo. E eu sou muito grata essa oportunidade que eu tive de continuar, a prorrogação da jornada. Mas, outro dia eu fiquei gripada. E aí você percebe uma coisa que é muito importante a gente falar no caminho de Jesus aqui. No exemplo da dor, a importância. Eu fiquei gripada. Nem foi grave igual o seu. Gripezinha. Meu filho chegou para mim e falou, mamãe, você vai morrer? Esse medo está nele. Eu falei assim, vou, Léo. Mas não agora. Aí ele virou e falou assim, só que agora eu posso morrer. Aí ele virou e falou assim, como assim? Eu falei assim, agora você já sabe estudar sozinho, comer sozinho, fazer tudo sozinho. Você não precisa de mim para mais nada. Se eu não estiver aqui hoje, você vai continuar seus estudos, formar o ensino médio, escolher uma faculdade, trabalhar, se pagar. Você vai fazer o que você puder. Só que eu não vou ainda não, viu? Vou ficar aqui mais 40 anos. Aí ele, ai, 40 anos. Eu falei assim, vai cuidar de uma velhinha. De qualquer forma, o caminho de Jesus é isso também. Todos estão juntos. Com uma doença, a família adoece junto. Com a prática do bem, a família melhora junto. Quando você pratica o evangelho no lar, você está cuidando do lar todo. Quando você pratica a prece no seu dia a dia, quando você é um instrumento da luz e do amor divino, você é onde você estiver. E você transforma local de trabalho, transforma família, transforma relacionamentos. Claro que vai ter aquele espírito embrutecido que não vai mudar, não vai mudar. Mas a própria energia vai afastar ele do ambiente. A pessoa que não consegue ficar próxima da luz é com ela, não é com você. Mas você não pode preferir ficar nas sombras porque não consegue ser luz. Não, seja luz onde você estiver. E qual é o caminho de ser luz? Seguir os ensinamentos do evangelho. Tem uma pergunta ali um pouquinho mais para frente, logo tá. Em seguida. Deixa, daqui a pouco a gente faz. Oi? Deixa eu falar para o pessoal aqui sobre a peça de teatro que nós teremos sexta-feira que vem. Emmanuel, a Luz de Chico Xavier. Espetáculo que vem emocionando o Brasil. Dia 26 de setembro, às 20 horas, no Teatro Univap. Ingressos à venda na megabilheteria.com. Megabilheteria.com. Então, nós estamos sorteando um par de ingressos aqui, dois pares de ingressos. Ligue aqui para nós, 3921-3009, 3921-3009. E diz que você quer participar do sorteio para a peça de teatro. Aí você, quem for sorteado vai ganhar dois convites para ir lá com a companhia. Tá bom? Então, é só hoje, né? Semana que vem a gente não vai sortear mais, porque a peça vai ser sexta-feira e é a única apresentação. Letícia, é interessante todas essas colocações que você está fazendo também da vida, né? Porque é um tema assim, que a gente não fala muito, né? Às vezes aqui também, né, Rui? Por quê? É falar sobre a vida, assim, a pessoa que passou pela experiência, como a Letícia passou pela essa experiência, de mostrando como que é a vida íntima também, porque Sim. Quem está de fora só vê o superficial, né? Sim. Só vê o geral. Acaba não vendo o que tem que ver mesmo. Deixa eu falar aqui agora quem está ligadinho aqui e o Carlinho já pode fazer aquela pergunta. Então, Carlinho. Posso fazer? É. A Elaine Ferreira, Letícia, pergunta para você. Por que o bem que devemos fazer não fazemos e o mal que não devemos fazemos? É bíblico, né? É bíblico e faz parte do orar e vigiar, se você for pensar bem. Bem. Porque quando nós estamos vigiando, nós conseguimos evitar de praticar o mal. E o bem, ele tem que ser a nossa intenção o tempo todo. Não quero nunca, se eu não fizer, se a minha atitude não vai fazer bem, que eu me abstenha de fazê-la. Agora, se ela vai fazer o mal, eu não posso nem tentar cometer. Agora, se eu sei que eu vou poder ajudar, contribuir, eu devo fazê-la, não me omitir com relação a isso. E impedir o mal também. Mas por que que isso acontece? Porque nós somos humanos, nós estamos no plano físico. E aqui, como eu disse, as provas, elas estão o tempo todo nos testando. Nós somos testados a manter a nossa intenção de praticar o bem, de respeitar o próximo, de amar ao próximo como a si mesmo, a prática da caridade, do trabalho como instrumento de prática do bem. E quando a gente está nesse caminho, é normal que às vezes a gente cometa alguns erros, porque, de novo, somos humanos. Nós não estamos na esfera crística, infelizmente, ainda, né? Porém, é orar e vigiar, é o único caminho. E parece assim, piegas, né? Fala assim, orar e vigiar. Não, é orar e vigiar, sim. Sim. É tudo, no final, se resume a orar e vigiar. É como o leite que está fervendo no fogão. Quando você coloca um leite para ferver no fogão, se você não vigia, ele entorna. A nossa conduta é o tempo todo assim, porque às vezes você está ali, você está olhando, você está de olho, você deu um vacilo, derramou leite. A prática do mal é mais ou menos isso. Você está olhando, você está ali, você está presente, mas se você der uma bobeada, entorna. E estraga tudo, né? Estraga você pode tudo. Comprometer, a gente pode comprometer com atitude boba, né? Você pode comprometer uma encarnação inteirinha. Inteirinha. Né? Com uma besteira só, simples. Às vezes está indo tudo certinho, na hora de ganhar um 10, faz uma bobagem. Uma escolha, às vezes, muda totalmente a vida como... Aqui quem entrou aqui também, a Yolanda está dizendo aqui, seu Rui, quem fez aquele comentário que você estava falando foi a dona Aparecida, que dizia da necessidade de florescer a espiritualidade por conta das mentes aí nascidas voltadas mais pela razão. Agora você tinha falado aqui, Yolanda, né? José Carlos de Oliveira, bom dia, vivenciando, um excelente domingo, um grande abraço, José Carlos. A Elaine, foi a pergunta que o Carlinho fez, a Raquel Lara está aqui também, a Célia Bila, bom dia, mais um domingo de aprendizado, Raquel Assis, a Maura Russo, um excelente dia a todos. Mauro, faz tempo que a gente não se vê, hein? Tempão mesmo. O do Valdeci, pergunta, Carlinho? É uma citação, mas é tipo pergunta. Uhum. Que aí a Letícia vai colocar para nós. Valdeci diz, será que quando citamos Jesus como sendo o único avatar, não estamos sendo injustos, pois em diversas épocas e países tivemos grandes almas nos ensinando? Na verdade, é um bom posicionamento essa pergunta. Muito obrigada por citar. E aí o Tic Teco, que está aqui, faz o seguinte. Eu acho que é já exatamente em cima desse que o Valdeci falou, Letícia, só para já ficar complementado. O Antigo Testamento faz parte do Novo, que não é isolado. Antes de vir aqui, Jesus nos enviou vários ensinamentos e regras, como os 10 mandamentos e vários profetas portadores de seu ensino. Nem o Espiritismo está isolado do Novo e do Antigo Testamento. Né? Então vamos responder junto. Na ordem. Uhum. Primeiro vamos começar pelo Tico e Teco. Uhum. Sim, antes de Jesus vir para até nós, foi enviado outros missionários, outros espíritos de luz com missão a cumprir justamente para preparar o terreno para receber Jesus. Nós não podemos esquecer de novo o contexto histórico. O povo era muito embrutecido. Eles não tinham acesso à educação, à cultura, à própria alfabetização. Era elitista ao extremo. E o que acontece? Os 10 mandamentos vieram porque eram necessários dentro do contexto da época. E ainda em muitas regiões ele é atualíssimo, necessário. Porque se não tivesse, as pessoas cometeriam atrocidades e ainda cometem. E seguindo os profetas, eles também vieram para ajudar o povo a refletir, a pensar, como os discípulos depois fizeram. Quando você pregava a palavra, a esperança, a fé, você ia depurando aqueles espíritos a refletir, a pensar. Como nós mesmos, às vezes, assistimos alguma preleção, algum estudo, falar, gente, eu nunca pensei nisso. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não tomei essa conduta antes? Esses eram profetas. E ainda hoje existem pessoas que atuam como profetas no nosso dia a dia. Como que eu posso dizer o termo? Profetas silenciosos, porque eles não precisam de alarde, eles não precisam ter nome, ter referência. Eles são pessoas no seu dia a dia, que numa conversa, num diálogo. A gente, quanto mais estuda, a gente tem que se policiar para não virar filósofo, né? Uhum. Levar tudo para o campo teórico e mais para o prático. E tem pessoas que, de um jeito simples, elas falam uma coisa para a gente e falam, oi? Eu li tanto e não entendi isso, assim, uhum. Tão bom, tão conciso. Então, os profetas, eles vieram com essa missão de preparar o terreno. Porque até hoje, gente, dependendo do que você lê, o que Jesus fez, você fala assim, peraí. Nós hoje, às vezes, não conseguimos seguir os ensinamentos dele. Agora, você imagina 2000 anos. Verdade. Você imagina uma época que a mulher não tinha voz. Numa época que as pessoas tinham totalmente... Sim, ou eram muito abastadas ou eram miseráveis. E era isso. Hoje a gente reclama do... Ah, vai ter o mesmo almoço. Lá eles só tinham pão, água, trigo. Então, hoje nós vivemos numa época onde os recursos são fartos, mas, como ele falou agora há pouco, teve uma pessoa falando assim, a razão está tomando conta... Em vez da emoção, nós deixamos de ser sensíveis à dor do outro, à dor do próximo e, principalmente, a nós mesmos. É onde a alma está adoecendo, onde a necessidade cada vez mais de terapias, de busca de tratamento da saúde mental. E tudo bem, não tem problema. Eu acho que todo mundo realmente precisava fazer terapia, porque é uma coisa que ajuda muito o nosso crescimento, inclusive espiritual, se conhecer. E se conhecer não é só espiritualmente, é também através de uma terapia. Agora, voltando ao que ele fala sobre os outros, eu não uso o termo avatar, né? Como único avatar. Jesus, como o Livro dos Espíritos fala, ele é um modelo maior para ser seguido no caminho da nossa busca pela evolução espiritual. E é o governador planetário. E é o governador planetário. E ele foi incumbido da responsabilidade. E o próprio Gandhi... citou, né? Uhum. Que se todas as escrituras fossem apagadas, destruídas, se não existisse mais nada e o sermão da montanha ficasse, nós não precisaríamos de mais nada. Então, os próprios grandes divulgadores do bem e todas as diversas religiões, eles respeitavam Jesus. E quem somos nós para contestar? E se a gente pegar o livro... o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel Chico Xavier, sim, a gente vai ver que todos esses enviados foram enviados por Jesus. Sim. Todos esses que vieram foram enviados por Jesus. Ninguém é obrigado a acreditar, né? Isso aí quem está falando é a doutrina espírita, quem está falando é um médium, quem está falando é Emmanuel. Mas quando a gente fala que Jesus é o governador planetário e ele é o governador planetário, então ele é o máximo. Todos estão abaixo dele. Agora, não tem problema se as pessoas acharem de outras religiões que também são avatares, como o Valdeci está falando aqui, tão quanto Jesus. Jesus não vai se preocupar com isso, né? E nem nós vamos nos preocupar com isso. O que a gente está falando é da nossa posição. Sim. A posição do Espiritismo é que Jesus é o governador planetário e ele é o guia da humanidade. Então, tudo que veio foi enviado por Jesus, inclusive Moisés. Sim. E todos os outros que passaram por aí, sem demérito nenhum. Uns trocaram os pés pelas mãos, fizeram besteira, outros fizeram muitas coisas boas, e assim por diante. E continua, assim caminha a humanidade. É a mesma coisa quando algumas pessoas falam sobre a mãe de Jesus, tentam criticar, denegrir. Ela foi um espírito de luz elevadíssimo. Da mesma esfera de Jesus. Da mesma esfera. E não tem como ser diferente. Uhum. Todos os ensinamentos que ela deixou, a própria forma como Jesus foi criado, tem muito da mãe nos ensinamentos. Então, nós temos que respeitar realmente a figura, né, de Nossa Senhora, como também... É a existência de outros instrumentos de divulgação do amor e da caridade, que são os outros. É, ele cita como avatares os dez almas. É porque o Valdeci, ele é psicodélico, né? Ele é. Ele é? Ele é, como é que fala? Ele é ufólogo. Ah. Né? O Valdeci é intelectual pra caramba nisso, né? Muito um bom. Dos caras bem conhecedores desse lado. É. Então, eu já falei resumindo o que o Tico Tec tinha falado. Se fosse o Rui, seria cinematógrafo. Cinéfono. O Valdeci é ufólogo. Então, o Valdeci faz as perguntas muito... Isso que como é que fala? O Aécio não está aqui hoje, que aí o Aécio faz as perguntas filosóficas internacionais. Mas temos uma pergunta do Ari, aqui no WhatsApp. Vamos lá na do Ari. Do Ari Rangel. É, bom dia, queridos vivencianos. Bom dia, querida Letícia. Pergunta. Desde Constantino, que instituiu o cristianismo como religião oficial do Estado Romano, a pureza do Evangelho de Jesus sofreu muitas modificações e hoje, sobretudo, o nome Jesus tem conotações ainda mais distorcidas. Como podem as pessoas encontrarem de fato as suas estradas de Damasco sem atender a um chamado desse Jesus tão distante do Jesus que o Espiritismo resgatou com a terceira revelação? Ou seja, a pureza do Evangelho redivivo. Abraços, um bom domingo a todos. Um abraço, Ari. Que bonita pergunta. Posso? O caminho da evolução de cada um é individual. Esse caminho da estrada de Damasco, ninguém trilha por você. E por mais que venham os homens deturpar os ensinamentos de Jesus, você, no fundo do seu coração, quando você faz a sua prece, você mentaliza e você entende tudo o que você está estudando, está buscando, você sabe o caminho reto e o que não é. E quando nós lemos isso, a gente pode falar até tranquilamente. Você lê um texto, você não precisa concordar com ele. Você tem o discernimento. Eu não estou falando de texto religioso. Mesmo se uma coisa grita aos seus olhos, você não é obrigado a concordar. Então, da mesma forma como teve intervenção humana nos escritos dos evangelhos, nas interpretações dos evangelhos, cada um consegue ver o que é realmente de Deus ou não. Graças a Deus, a gente já está um pouquinho antigo, né, no universo, entre uma encarnação e outra, e isso dentro de nós é muito forte. Por isso que muitos sentem o chamado da espiritualidade, por isso que muitos sentem o desenvolvimento, a necessidade de aflorar a espiritualidade. Por quê? Porque já vem de outras vidas, você já carrega com você essa missão, essa busca. Então, quando você se deparar com ensinamentos que gritam aos olhos e que estão deturpando a imagem de Jesus, não pegue para você. Selecione. Fale assim, não, isso não é o que eu acredito. E, principalmente, é onde a gente foca do ensinamento hoje aqui, que o caminho é a reforma íntima. Por quê? Porque é através do autoconhecimento que você vai discernir o que é certo ou errado. A conduta que você deve ou não seguir para você. Porque o que é o caminho do Rui não é o caminho da Letícia, não é o caminho do Jorge, muito menos do Carlinho. Cada um teve o seu caminho. E cada um chegou a uma velocidade mais rápida ou mais devagar, ou ainda está numa partida, que hoje é um dia de corrida aqui em São José dos Campos, está lá na largada ainda, mas não tem problema. Porque a gente prega também o respeito ao outro. E não julgar é justamente isso, entender que cada um está no seu caminho da caminhada. Nós já conhecemos pessoas que começaram hoje, há pouco tempo na doutrina, e cresceram tanto, e estão trabalhando tanto, e conhecemos pessoas que vão há 30 anos na casa e estão no mesmo lugar. E aí? Eles não estão lendo o mesmo evangelho? Eles não estão vendo os mesmos ensinamentos? Estão, mas cada um tem o seu momento de estar pronto para essa atitude. E nós temos que respeitar. E, nesse caso, Jesus realmente, hoje em dia, é usado esse nome para muitas coisas. E, antigamente, até, eu tinha até vergonha de ficar falando, nossa, né? Tanto em Jesus, porque parecia que eu estava sendo que nem essas pessoas, piegas, exagerada. Mas hoje eu consigo entender, depois de muito estudo, gente, olha que não foi pouco não, mas ainda tem que continuar estudando, que eu sou realmente apaixonada pelos ensinamentos de Jesus. Jesus realmente mudou a minha vida. E não é dessa forma que você fala assim, ah lá, né, mais uma lunática. Não. É realmente vendo os pequenos milagres que ele faz diariamente na nossa vida, na vida de cada um. O tempo todo, se a gente tiver olhos para ver, nós vemos os milagres. Sim. O tempo todo, se a gente tiver ouvidos para ouvir, nós escutamos boas coisas. Nós temos bons exemplos a seguir. Mas, se a gente se fechar, porque estão deturpando na obra tal, porque a igreja tal está levando todos os fiéis, todos os espíritas, porque isso, porque aquilo... Tudo bem, cada um tem um caminho de evolução. Faça o seu bem feito. Faça o seu bem feito. Faça a sua tarefa diária, que é buscar o seu aprimoramento moral. Não adianta eu falar da oração do outro se eu não oro. Não adianta eu falar do que o outro não está fazendo se eu não estou fazendo. O que eu estou contribuindo? O que realmente eu estou fazendo para tornar a minha lembrança importante para alguém? Que um dia todo mundo vai mudar de plano. Realmente, é só mudar de plano. Porém, qual será a tua obra? Qual será a tua obra? Jesus deixou uma obra que até hoje não nos deixa esquecer dele. E a nossa? O que vai ser? A dona Maria Alexandrino, nossa grande amiga, está dizendo para você, Letícia, minha irmã, eu passei por isso também, a mesma coisa que você passou. Em 2009, depois de 16 anos, voltou. Ela fez uma outra cirurgia agora dia 6 do 9 e sabe que vai vencer. A gente sabe que ela tem muita força mesmo e sabe disso. Ela falou, Jorge sabe da minha caminhada. Sei mesmo, dona Mali. E sempre comemoramos as vitórias juntos. Grande abraço. E tem mais uma para ser comemorada em breve. Nós já vamos comemorar também. Uhum. Estou aqui, dona Marli. Com certeza. Carlinho, olha a questão da Eliana aí, que eu vou falar mais do que a Leia Freire, que está também nos Estados Unidos. Bom dia, amigos. Interessante a enquete de hoje. A reforma íntima vai acontecendo à medida que trilhamos os passos da caridade, pois esta vai moldando nossos sentimentos. Abraços aos amigos e saudades. Qual que é a questão, a pergunta da Eliane? A Eliana Santos Lima pergunta, é diferente ser caridoso e fazer caridade? Muito. Interessante, né? É. Por isso que a língua portuguesa é maravilhosa, né? Eu amo a língua portuguesa. Quando você é uma pessoa caridosa, você pode ser no seu dia a dia. Você está ali, você está sendo gentil com as pessoas que você convive, você está dando amor, você está sendo gentil. Agora, caridade é quando você sai de você mesmo. Não é sobre a sua forma de ser, é sobre sair de você e ir para o outro, o próximo. Porque a caridade, ela requer a ação. Não adianta eu fazer algo que não vá me causar nenhum incômodo. Exatamente. Quando você é caridoso, você é caridoso porque você é. Você é gentil porque você é. É a mesma coisa que a gentileza. Agora, quando eu me obrigo, quando eu saio de mim, eu causo um pouco de incômodo numa atitude, por exemplo. Quando a gente aceita uma obra, ela te requer um compromisso, uma disciplina, uma pontualidade. Você sai do seu conforto para fazer algo. A caridade, ela te requer isso. Você vai estar ali disponível naquele horário, para aquela atitude, para aquelas atividades. Agora, ser caridoso, você pode ser o tempo todo. Agora, você está disposto a praticar a caridade? Sim. Você está disposto a enfrentar as consequências de praticar a caridade? Porque ela te incomoda. E olha, às vezes não é financeiro, porque o dinheiro é fácil às vezes. Tem muita gente que não tem, Mas eu entrego para você um pedaço de papel aqui. Livre, já fiz minha caridade. Não. Ela requer atitude, ela requer prática, consciência. Ela requer realmente que seja de coração. De novo, voltando aos ensinamentos de Jesus. Tudo o que fizerdes, faça de coração. E tem uma coisa muito importante, Letícia. Quando a pessoa é boa, a sua aura, a sua vibração é boa. Em qualquer lugar que ele for, ele vai se destacar. Não porque ele quer, é que as pessoas vão sentir que aquele indivíduo ali veio para ajudar, veio para colaborar. E é interessante. Outro dia o pessoal estava me dizendo, tem um cachorro que vivia procurando. Às vezes tem uma pessoa, um pedinte, que ele está procurando uma ajuda, tem uma pessoa que ele olha lá, vou nesse daí. E parece que a gente atrai. É como tem um livro do André Luiz que ele fala que nós temos aqui no nosso coronário uma fica brilhando. E os espíritos que estão precisando de ajuda vêm procurar a gente. Quer dizer, então você é procurado quando você está com boas intenções, com boa energia. Você é procurado em todo lugar. A gente sente que as pessoas vêm nos procurar. Sim. Porque você tem uma aura que é uma aura que ela resplandece. É o caso que o Chico, por exemplo, ele tem uma aura que você chegava perto dele, você ficava até meio assustado de ver tanta energia do Chico. Eu lembro que eu fui uma vez com o Chico, com a hora que cheguei para abraçar, para dar a mão para o Chico, parecia que eu tinha levado um choque de tanta energia boa do Chico. E ele que estava lá sentado com a maior tranquilidade, recebendo as pessoas. Né? Que bênção. Quem entrou aqui também foi o Zazu Moura. Hoje disse que está atrasado, mas é que ele está passando lá por Aracaju. Então está viajando, tá viajando o litoral todinho do Nordeste, tá vendo? Deve ter saído do Rio Grande do Norte. Comendo castanha. É, com certeza. Está passando lá por Aracaju. Letícia, a questão que o Ari colocou foi muito legal, porque ele foi buscar exatamente o cristianismo redivivo, que é exatamente o que a doutrina traz para nós. Tanto que se a gente observar a doutrina espírita, o lado religioso que ela entra do evangelho é só a parte moral de Jesus. Ela não entra em assuntos polêmicos. Quer dizer, entra em alguns pequenininhos, mas é bem mais puro do que a gente pode imaginar. Ela foi buscar exatamente a parte moral de Jesus. Porque é muito interessante, a gente acredita no Velho Testamento, a gente acredita nas Escrituras Sagradas, a gente acredita no Novo Testamento, só que a gente acredita no que tem razão de acreditar, porque está cheio de coisa que não existe razão para acreditar. Né? Por exemplo, se a gente for falar de Adão e Eva e de Adão e Eva e do dilúvio, por exemplo, isso é sumério, isso não é do Velho Testamento. O Velho Testamento copiou coisa de 2000 anos que existia e trouxe para cá. Então, existem várias coisas dentro do Velho Testamento que não dá para aceitar. Existe um monte de coisas esdrúxulas lá que é ridículo, não dá para aceitar. Foi o homem que colocou, foi Moisés que colocou, foi Abraão que trouxe. E não coisas para a gente acreditar. Senão a gente fica arriscado a ser bitolado e ficar, está escrito lá, eu acredito. Não, a doutrina espírita veio libertar a gente. E não isso. Olha só, eu sou atrevido para falar que os 10 mandamentos não é de todos os tempos e de todas as épocas. Eu sou atrevido. Deus não vai falar para santificar dia de sábado. Deus não vai falar não cobiçar a mulher do próximo e deixar o homem de fora. Deus não vai mandar cobiçar as coisas alheias, a carroça, o burro, o servo e a mulher. Ele não vai fazer isso. Não é coisa de Deus, é coisa do homem. A Letícia colocou muito bem. Precisava disso naquela época? Precisava. Então Moisés enxertou o que era de Deus para poder passar para as pessoas. A gente pega, por exemplo, no Novo Testamento, que é de Jesus, 17 passagens que fala de escravo. Onde é que Deus e Jesus vai falar de escravo? Que escravo tem que obedecer o dono. Ninguém é dono de ninguém. Então são coisas que as pessoas colocaram, e não foi Jesus que falou e nem Deus que falou. Essa separação que nós espíritas temos que fazer é ver o que, que tem razão de ser, porque, por isso que a doutrina espírita é a doutrina da razão, e outras coisas que não tem razão de ser, e não ter medo disso. Se eu precisar ser castigado por isso que eu estou falando, pode me mandar para o inferno tranquilamente, que eu vou de cabeça baixa e sossegado. Não tenho vergonha de falar isso, não tenho medo de falar isso, não tenho nada. Eu acredito na razão das coisas. E não só porque está escrito, aí você pega lá não sei qual que é o cara do Velho Testamento fala, se dois homens estiverem brigando, e se uma mulher vir pegar nas partes do outro homem para ajudar o marido, você corta o braço dela. Está lá. Essas coisas estão lá. Se o filho for homossexual, você mata ele. Está lá escrito isso. Não, no Velho Testamento. Então, eu vou seguir essas coisas? Não. Né? Então, é isso que a gente, só essa separação que a gente tem que fazer. E é dos costumes da época, sim. Mas não que é de Deus. E não que é de Jesus todas as coisas que estão no Novo Testamento. Está cheio de coisas que colocaram, arrumaram. Né? Jesus não morreu porque quis, não. Mataram ele. Ele não queria morrer nada. Isso é a conversa. Não, porque a Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 autores, ao longo de 1.500 anos, a Bíblia. Ela começou a ser escrita 1.200 anos antes de Cristo e depois passou a 100 anos depois de Cristo. É uma coletânea e tem 66 livros na Bíblia. E tem alguns que dizem que aquilo é palavra de Deus. Então, Deus está aqui. Quer exatamente. Dizer, não é bem assim, né? Quando Jesus vem, ele fala o seguinte: eu não vim destruir a lei. Então, toda lei que existia, ele não veio destruir. Ele veio fazer a lei ser cumprida. Aí pergunta ele: mas qual que é a lei? Ele vai lá nos mandamentos de Moisés, em todas essas leis, e pega: amar a Deus, pega amar ao próximo, e fala: a lei é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei, todos os profetas. Ou seja, essas besteiras que esse povo falou, não dá bola. E o profeta preferido de Jesus era Jeremias. Legal. Tem uma pergunta, né? O homem que... Não, tem pergunta? Não? Acho que não, peraí. Tanto que o homem fala que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, parábola da figueira seca, no item 8, que Jesus descendo, passa por uma figueira e vai lá ver se tem figo. Chega lá, não tem figo, porque não era época de figo. Então ele se volta para a figueira e diz assim: que ninguém coma de teu fruto. E os apóstolos prestaram atenção, amaldiçoa. No dia seguinte, Pedro se vira e fala: ó Jesus, passando de volta, ó Jesus, olha a figueira que vos amaldiçoaste, está seca. E a gente fica a vida toda querendo interpretar, procurando, cada um procura uma história diferente para interpretar isso. Aí eu pergunto: Jesus falou mesmo isso? Então são coisas assim. Tem uma outra coisa, né? O ser humano tem que ver que toda fruta, ela tem a parte que ela fica estagiando, né? Como é que ela fica? Maturando. Não, tem uma outra palavra que eu escrevi lá. Hibernando, né? Hibernando, para poder produzir fruto na época certa. Uhum. E foi justamente quando Jesus falou isso que não tinha fruto. Então ela não ficou seca, mas Pedro já interpretou, ou quem escreveu já interpretou como figueira seca. Então, você vê que coisa bonita. Agora, antes de começar a primavera, os ipês aqui em São José dos Campos, que coisa linda. Vem avisar que a natureza tá saudando a primavera. E outra coisa, chegou na época dos figos, os figos floresceram naquela mesma figueira que Jesus amaldiçoou, como a pessoa escreveu. Então, eu acho legal a interpretação, mas tem muita coisa ali que não dá para... Não, e quando não tem que interpretar, quer interpretar, né? Que é o caso da reencarnação, né? Quando os apóstolos perguntam lá: mas não era necessário que Elias nascesse primeiro? Ele fala: Elias já veio, já renasceu, já fizeram o que quiseram com ele. E aí, ninguém reconheceu, final, né? Não, e no final os apóstolos... Está lá em todas as Bíblias. E no final os apóstolos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Ou seja, João Batista é a reencarnação de Elias. Isso não tem interpretação. Está lá taxativamente. E por falta de conhecimento, todas as coisas que essas pessoas falam que é contestada, diz que é obra do demônio. Uhum. Né? a obra de Satanás, a obra do diabo. E não é assim, né? Porque a doutrina espírita traz as respostas para todas as nossas dúvidas. Por isso que a busca do conhecimento faz parte da doutrina espírita, né? A fé raciocinada. Não é para a gente concordar com tudo, é para analisar, sim, estudar, comparar os ensinamentos que a gente tem e chegar à nossa própria, sim, conclusão. Claro, dentro dos ensinamentos de Jesus. Não achar que eu vou inovar agora, né? Não. A Eliana colocou aqui também, Letícia, como você falou do livro Aconteceu na Casa Espírita, ela colocou aqui: me surpreendi quando no final do livro Aconteceu na Casa Espírita li que Júlio César, na última encarnação, foi filho de um dirigente espírita. Essas informações, elas não podem ser taxadas como totalmente verdadeiras, porque são livros mediúnicos, né? Então, a gente pode aceitar o que o médium falou, aceitar o que ele recebeu, mas dizer assim, vou botar minha mão no fogo, é complicado. Nós trouxemos ele aqui. O Emanuel esteve aqui. Eu fui buscá-lo lá em Campinas e trouxe para a nossa rádio. Fala qual Júlio César? Deve ser o da Cleópatra, né? Porque o Júlio César, no livro A Caminho da Luz, diz, claro, que também foi Napoleão, né? Também está lá. Não, ela está falando na última encarnação. Ela não está falando. Ah, tá lá, tá, na época. Tá lá, porque você pega o Caminho da Luz de Emmanuel, ele está lá dizendo. Ela está falando que na última encarnação. E para ser quando ele estava como Júlio César, ele queria. Uhum. Ele tinha uma missão de colocar o latim, né, como uma língua, mas não pela guerra, mas para ter uma língua que pudesse todos ali falar. E aí ele caiu pela guerra. E no Napoleão, que ele também veio, ele também caiu pelo poder, né? Mas aqui o Emmanuel está falando que era filho de um dirigente espírita, então teria que ser moderno, tinha que ser de agora, né? A última encarnação seria essa. Mas aí, isso aí é polêmico. Isso é polêmico, né? Isso é polêmico. Isso é polêmico. Não, mas não é. Então, né? Realmente. As credibilidades que a gente tem nos médios, mas assim mesmo a gente tem as dúvidas, né? Vamos fazer mais uma pergunta aí, Carlinhos? Da Fatoria Produções diz: bom dia, meus queridos. Para que os jovens atuem nas casas espíritas, é preciso que isso comece na infância. Infelizmente, a maioria dos pais espíritas não leva seus filhos na evangelização. E diz: e como pais, se não damos base na evangelização, como teremos jovens atuando nos trabalhos da casa? Quem que é? É a Elisângela. Elisângela, esposa do Carlos, da foto. Ah. É que ele só coloca aqui, só está a foto de produções. Eu pensava que era com o Carlos, não. É a Elisângela, esposa dele. Letícia, você ouviu? Ela está correta. É verdade que isso é uma busca que nós precisamos incentivar os pais a fazerem, né, adotarem a conduta de levar os filhos na evangelização infantil, de frequentarem a casa espírita. Como eu falei, o exemplo é muito importante. Como que eu posso exigir de um filho uma coisa que eu não ensinei para ele, né? Exatamente. E quando ele vê, no caso, que os pais frequentam a casa, que levam eles na evangelização, depois passam para a mocidade, para eles é natural. Quantos casos a gente conhece de famílias, de pessoas nascidas espíritas, que a gente vê que os filhos hoje são atuantes, palestrantes, dirigentes? Por quê? Porque vieram de uma educação. E independente da religião, aí a gente está falando no caso do espírita, mas qualquer religião, a gente nota isso. Quando os pais frequentam, são ativos, eles trazem o filho para o caminho também do bem, porque o bem é independente de nome. E hoje em dia essa deve ser a busca, sabe? Por quê? Porque nós estamos com pessoas sofrendo problemas emocionais, de ordem emocional, que desencadeiam um suicídio, que desencadeiam uma depressão. O problema, dizem futuramente, vai ser a saúde mental. E é o foco hoje em dia da gente buscar o quê? A busca através do nosso autoconhecimento, do nosso aprofundamento religioso. No nosso caso, nós somos espíritas. Para quê? Para justamente nos proteger e a quem a gente ama e a nossa própria evolução não ser comprometida por causa de uma invigilância. A conduta do pai que não leva o filho a se educar moralmente, espiritualmente, é uma invigilância. Mas nós vemos, eu não sei se no Paulo de Tarso, eu acredito que tenha, no Jefa, todos os sábados tem evangelização infantil e a escola de pais, que eu, o Rodrigo, já no Casa do Caminho tem também. Todas as Casas da Aliança. Acho tem. Que a maioria das Casas da Aliança tem a evangelização infantil e Escola a mocidade. Escola de Pais também. No Pau de Tarso é muito grande a evangelização infantil. Então. E muito grande também a quantidade de pessoas que vão na Escola de Pais. Então, é maravilhoso, porque você auxilia a família a procurar o caminho. E não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Mas lá nós vamos sempre para contar passagens que nós vivenciamos das pessoas que vivem o cotidiano e esquecem-se dos filhos. Então, quando vai na Escola de Pais, eles divulgam para os amigos, para os vizinhos, para poder aumentar a evangelização infantil, que é maravilhosa. É a preparação para o futuro de uma casa espírita. Sim. Ou da doutrina. Senão exatamente. Vai tudo fechado. Vamos fazer um intervalo? Estamos chegando no final. Vamos fazer um intervalo aí? Como o Jorge disse, o Zé vai morrer. Nós estamos indo embora. Só vai mudar de plano. Pois é. Defina, velho. Eu já pois falei. É. Pois é, o Letícia. Mas acontece que vai ficar na mão dos jovens. O corpo físico que tem medição de tempo. O espírito, não. Não, mas está na hora de nós acharmos uma pedagogia para ensinar esses jovens o que, que é a doutrina espírita. Porque o pessoal continua do mesmo jeito ainda. Eu estou dizendo isso porque... Eu participava de muitas aulas dos jovens e a gente vê que está faltando alguma coisa para despertar. Para os mais velhos saberem se comunicar com os jovens. Sim. Saber, porque os jovens mudaram. Eles não são mais aqueles que dizem amém para tudo. Não, eles questionam, eles perguntam por quê, para quê. Eu brinco, meus filhos já nasceram advogado, né? Desde a banheira já questionava. Então, lá no Pau de Tarso nós temos uma mocidade muito atuante. E outras são aqueles que botam a mão na massa. Tem que fazer o evento, vamos fazer pizza, vamos fazer almoço, vamos fazer caldinho para arrecadar fundos para poder fazer o evento. E nós mesmo estamos ajudando aí o pessoal lá do Pau de Tarso para quando chegar no carnaval, que eles têm aquele encontro, já ter dinheiro para pagar o ônibus, eu não sei onde vai ser, mas já tenha dinheiro para pagar o ônibus, para pagar a estadia dessa garotada. Eles estão se virando, quer dizer, não é os velhos que estão lá fazendo, não. Já trouxemos aqui a Bia, que foi uma que cuida da organização dessas coisas todas, né? Bia Fraga, conheço. Conhece ela. Menina que batalha, e a mãe dela já fazia isso. A mãe e o pai faziam isso. E ela continua fazendo, né? Todas as épocas, Rui, teve os líderes da mocidade aí, que a gente, desde o tempo que a gente conhece aqui, sempre teve esses líderes igual a Bia. Sim. A questão é ser mais massificado, né? Não ficar só nos líderes. E as outras casas conseguirem se ampliar como o Paulo de Tarso. Uhum. É um exemplo a ser seguido nesse sentido, de divulgar mais os trabalhos e chamar mais. É nós claro que tivemos, tudo depende do tamanho da casa, da quantidade de crianças e adolescentes que existam, né? Entre os frequentadores. Mas é um trabalho de formiguinha que não pode parar. Nós já tivemos evento aqui de mocidade mais de 1.500 jovens aqui em São José dos Campos. Tivemos que arrumar duas escolas. Uma escola para as mulheres dormirem e outra escola para os meninos dormirem, né? Quer dizer, então, depois juntava tudo e era um evento fabuloso e não precisava cobrar nada de ninguém, né? Era tudo de graça. Vamos lá para o intervalo? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale e vamos para o nosso momento agora, que é o título é Jesus e os dias de hoje. Depois a Letícia comenta pra gente. Jesus e os dias de hoje. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social

a prática do amor, do bem, da caridade. Os ensinamentos que Jesus nos deu de uma forma tão misericordiosa, para que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem, poder semear a palavra de Deus e principalmente poder trabalhar. Por que o trabalho? Porque através do trabalho nós vamos depurando os nossos vícios, as nossas vicissitudes, controlando o nosso ego, nosso orgulho, sabendo que nós somos apenas instrumentos. Aqui nós estamos sendo instrumentos, quando a gente está falando, na casa, quando a gente forma desde o acolhimento, a entrevista, ao passe, aos todos os tratamentos. Cada trabalho, por menor que seja, ele é grandiosíssimo para Jesus, porque nos coloca como uma oportunidade de chegarmos até Ele. Acho que qualquer um, independente de religião, gostaria de ter um momento cara a cara com Jesus, não gostaria? Ali. Nessa vida não foi possível, mas no plano espiritual nada é impossível. Só que vai depender do quê? Do nosso caminho individual de cada um. Não é o sorteio do bilhete no programa da Vivência Espírita. Nós não temos esse encontro com Jesus para sortear. Depende de cada um. E só podemos fazer isso através do próprio livre-arbítrio. Não vai ser o meu pedido, não vai ser o de ninguém daqui do programa, mas é cada um pensando, refletindo. Se tiver a oportunidade de fazer uma prece, no momento da sua prece diária, pensar o que eu quero fazer para tornar possível cada vez mais o meu encontro com Jesus. Isso é um objetivo grandioso, né? De qualquer forma, ninguém tem a receita certa. Eu não estou aqui fornecendo a chave, eu só estou mostrando o caminho que eu escolhi seguir. E está sendo muito bom para mim. E se o exemplo é para ser seguido, o exemplo de cada um aqui, da história, da trajetória do Sr. Rui, do Jorge, do Sr. Carlinhos, do Cris, Rodrigo, os meninos ali fora. Cada um tem uma história que, se a gente sentar aqui, rende um programa ou vários. Mas o mais importante é a humildade de saber que nós somos apenas instrumentos do amor de Deus. E que possamos fazer isso com o trabalho do bem e a prática do amor e da caridade. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento da WS Festas e Embalagens. Vamos falando sobre os aniversariantes da semana. Jorge, Rui. Vamos lá, da Fraternidade Paulo de Tarso. Dia 21, Paulo César Pampoia. No dia 22, a Érica Pet. No dia 24, Ivo Santaniello Júnior. No dia 25, Felipe Landi. No dia 25, também a Marisete Amaral. E no dia 27, o casal Ricardo Luiz Barbosa e a Adriana Vicentina, que não são do Paulo de Tarso, mas são meu filho e minha nora. É, dia 22, quem faz aniversário é o Batista, Evaldo Batista, Batista que é lá do Pequeno Templo, foi muito tempo do Anjo Ismael, grande amigo, músico, participou do Grupo Castelã. É, dia 23, o Rodrigo Roim, que é sobrinho da Antônia Varoto. Antônia Varoto também é igual a Eni, né? Eni. Toda semana tem parente dela. Como é que é o... Né? Uma guila, como é que é? Eu quero mandar meus parabéns. Um abraço, né? É. Um abraço. É, dia 24, quem faz aniversário é a Keila Freire. A Keila também, um grande abraço para ela. Dia 26 é a tenda de Umbanda Mãe Maria, faz aniversário. E dia 27, que é sábado que vem, é Ana Paula Roim. Essa é sobrinha da Antônia Varoto, tá vendo? Hoje teve um sobrinho e um sobrinho da Antônia. E o Rui já falou do Ricardo, filho dele. Só explicar que o Maguila, quando ele pegar o microfone, é mandar pra minha tia, pra minha prima, pra minha mãe. Pra Xuxa, né? Pra minha mãe, pro meu pai. Jorge, você tá falando tudo disso da Antônia só porque ela deu R$10 pra ele no superchat? Claro, tem que fazer média com a pai, né? Depois dos R$10 que ela deu. Vou dar da próxima vez, então. Tem mais alguém? Se der 100 reais, é o programa. É o programa já. Lê, tem alguém? Lê. Não? Aniversário. Não, não tem. Acabou. Acabou? Então, peraí. Em oferecimento da casa, da livraria Casa do Caminho, né, aqui de São José, vamos para o sorteio. Sorteio. Rufa os tambores. Que rufa os tambores. Cadê? É, não vai ter tambores. Não vai ter tambores. É. E o sorteio. Os... Fala o que é. Ah, sim, o sorteio vai ser a peça de teatro. Hoje vai ser a sexta-feira agora, no Teatro Univap. Então, todos participem. Vamos divulgar às 20 horas sobre Emmanuel. Chico Xavier e sobre a luz do Chico. Sobre a luz do Chico. Quer falar, Jorge? Não, então, sexta-feira agora, né? Tem o teatro, custa R$45, às 20 horas, né? Lá no Teatro Univap. Então, todos estão convidados. Quem for pagar R$45 tem que levar 1 quilo de alimento, né? Que é o ingresso solidário. Uhum. Senão é de R$60 a R$90. Isso. Compareço, diz que a peça é muito boa e vai ter a única apresentação na sexta-feira aqui em São José. E os sorteados foram a Sheila e a Fernanda Vilhena. Então, as duas pessoas, olha... Fernanda que... Vilhena. É, e a Sheila, olha, minha mãe. Mais conhecida como minha mãe. E não foi marmelada. Não pulou aí, não, né? Não foi marmelada, porque eu vi aqui, foi sorteado. Eu vou treinar minha mãe também. E as duas vezes caiu a Sheila. Hashtag fica a dica. Vou treinar minha mãe. Viu, Sheila? Então, nós vamos passar o nome, seu nome e o nome da Fernanda Vilhena pro Rodolfo. E o Rodolfo passa lá, vai estar na portaria. E a Fernanda está seguindo os passos da mãe dela, né? A mãe dela. Todo domingo ela ganhava um prêmio aqui. Foi a maior ganhadora de prêmios aqui, foi ela, né? Né? Porque ligava, né? Quem liga, ganha. Quem liga, ganha, exatamente. Né? Só ligar. E agora vamos para a dica, onde a Letícia vai poder... Lê, conta pra gente aí uma indicação de livro, de filme, alguma coisa que você queira que o pessoal indica, né? Eu vou indicar um livro inédito, que poucas pessoas conhecem, mas tem tudo a ver com o tema de hoje, que é Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz, do Jorge Reis. Jorge Reis? Eu conheço ele. Ele tá ficando famoso. Ele tá. A verdade é que esse livro, ele fala de uma forma muito acolhedora sobre todos os temas que nós tratamos hoje. E é muito interessante. Quem puder ter a oportunidade de ler, vai entender muito o que nós estamos conversando sobre hoje. E vai auxiliar muito no caminho do aprendizado. Trouxe também um livro de Divaldo, né, pelo Espírito Joana Ângeles, que é Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Esse já é um pouco mais denso, uma leitura que você teria que estar com paciência, porque ele faz você... Um dicionário na mão e tudo. Um dicionário na mão, mas é muito interessante. E esse livro, que é do... Vanderlei Oliveira, é pelo Espírito Pai João de Angola. Esse livro é muito interessante. Eu copiei. Fala, Preto Velho. Fala, Preto Velho. Muito bom. E ele tem uma frase que eu gostaria de passar aqui, que é sobre o que nós falamos hoje, que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte: Jesus não diferencia Umbanda, Espiritismo, catolicismo ou religião evangélica. Para eles são apenas salas de aula na universidade da vida, que tem como único propósito lecionar as preciosas lições que vão nos libertar perante a própria consciência. Então, sempre se trata de nós mesmos, da nossa consciência. Então, está aqui a indicação. Qualquer dúvida, é só perguntar. Qualquer dúvida, é só falar comigo, porque esse é o primeiro que... Então, o autor ali, ele é muito receptivo. É fácil conversar com ele. Uhum. É seu livro? Né? Figurinha não, fácil. O outro. Ah, o outro. O que é? Ó. Ah, sim. Esse eu fui até no lançamento. É autografado, tá, gente? Uhum. Não queria falar nada. Pra não parecer orgulho. Uhum. Vou lá atrás. Vamos colocar... Espera um pouquinho. Já tá lá atrás. Já tá lá atrás? Já. Tá. Deixa eu só... Espera aqui. Ó, essa é a emblema do dia gerado pela inteligência artificial, Achei muito linda essa imagem. Então a gente conta muito a nossa vida, né? A gente sempre tem dois caminhos. E aí, reparando, do lado de cá tá mais escuro, do lado de lá tá mais claro, onde tem Jesus. Ele tá descalço, né? Porque parece que ele tá com chinelo num pé e no outro. É pior, né, Jorge? O chinelo é muito fininho, tadinho. Era da época. Descalço. É que ele tá descalço mesmo. Legal. Não é o emblema muito de legal. Hoje. Manda pra mim. Às vezes acerta, né? Legal. E é isso. Vamos voltar aqui pra técnica, Rodrigo? Vamos falar, então. Agradecer a todos que... todos que participaram da enquete de hoje. Então, para seguir Jesus, a reforma íntima deve vir sempre antes da caridade externa? Foram 88 votos e 60% diz que sim e 40% disseram que não. Tá? Então, isso que é enquete. Isso que é enquete. Fica o negócio separado. E passou, né? Passou sim, né? Uhum. A gente achou que o não ia disparar aqui. É que não teve o talvez. Tivesse o talvez. Depende. É o pessoal, então. É pessoal mesmo, né? Porque cada um tem uma opinião pra isso mesmo. Exatamente. Eu já ficaria com o talvez também. Uhum. Dependendo de cada caso, né? É difícil dar a luz sem ter um mínimo de luz dentro, né? Exatamente. Mas a caridade também ajuda a acender luzes dentro de nós, então é... E agradecer mais uma vez aí pelo programa. Parabéns, Letícia, a gente é amiga aí, tá na caminhada juntas. Obrigada pelo programa, foi incrível. Contar a sua experiência, tenho certeza que auxiliou e vai auxiliar muitas pessoas que ainda vão ver esse programa. Então, parabéns pela sua dedicação. E é uma honra, né, ser sua amiga. E parabéns mesmo, foi muito legal. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Rodrigo? Vou aproveitar também, agradecendo aqui. Eu só vou... Eu queria recarregar aqui. Vamos ver se vai. Foi. Então, agradecer o pessoal que participou aqui, e agora o YouTube ele mostra pra gente as principais pessoas que interagiram aqui conosco, né, no chat, né? Quanto mais você interage, mais manda mensagem, participa da enquete, curte, clica no like, né, e deixa o comentário, ele vai fazendo um rank aqui das pessoas que mais interagem, né? Então, quem ficou em primeiro aqui foi a Antônia Varoto, aí, ó. Ficou em primeiro isso lugar. Isso sem ela colocar no YouTube os aniversariantes. Se ela colocar, não vai perder nunca. Então, a Antônia tem mérito de sobra aqui. Quem quiser, assista o programa aqui, os outros programas que ela participou. Escreve aqui Antônia Varoto aqui na busca do YouTube e assista os programas, foram muito bons. O último foi sobre autismo, então foi muito legal, vale a pena. Veio o Breno aqui também. Antônio Bernardo, é a estrela do Bernardo. Vivência, filho. Antônio é a estrela do Vivência. O Bernardo esteve aí com a gente também, estreou também aqui no programa. O Tico e Teco foi o segundo. A Márcia Romero, aqui que esteve conosco no último programa, ficou em terceiro lugar, ó. A Elaine Ferreira, a Elaina Santos Lima. A Raquel Assis, a Yolanda Garzon lá de Uberaba, a foto ali, que é a Elisângela, né? E a Leia Freire, que tá lá nos Estados Unidos escutando a gente, e Luiz Fontes esteve aqui em décimo lugar. Obrigado, pessoal. Top 10 aí dos principais fãs aqui vivencianos. E até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos? Queria mandar. Opa, desculpa, Carlinhos. Não, é você que pode falar. Não, é você que fala. Se ele falou, é. Falou, tá falado, falei. Família Vivenciana, eu gostaria de ler uma mensagem de palavras que tocam a alma do Luiz Fernando, que nos mandou um presente desse livro, e pelo Espírito Isadora. Alegria. Quando a alegria adquire pelas nossas mãos a forma concreta de uma ação, percebemos imediatamente que a alegria do amor divino é contagiante. Família Vivenciana, gostaria de agradecer a você, Letícia, ao Rui, ao Jorge, a Cris, o Rodrigo, o Silvio, Sebastião Varoto e essa família maravilhosa Vivenciana, que é a nossa causa desse programa maravilhoso que completa 21 anos e agora em janeiro vai fazer os 22 anos, né, o Jorge? Vamos, 18 de janeiro, nós atingimos a plenitude de nossa mocidade. E eu desejo a todos um ótimo domingo em família, que família é a base da sociedade, com o seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. Nós somos convidados para um churrasco hoje, lá no território do Rodrigo. Está convidando todo mundo, fecharam um condomínio lá, olha, coisa importante. Foi a Rosana, né? Que me convidou. O Jefa vai fazer a confraternização lá, mas é fechada, tá? Mas que todo mundo quiser ir, já pode ir lá mesmo. Não é o Jefa que vai fazer, os trabalhadores de domingo que vão fazer a confraternização de fim de ano. Do Jefa. É, trabalhadores do Jefa, dos trabalhos de domingo. Então, se você não foi convidado, se toca, né? É, com certeza. É isso aí. Pois é. Eu não fui. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, na luz e no amor de Jesus. E muito, muito obrigado pela audiência de hoje. Gente, obrigado. Eu quero agradecer também a participação de todos, mandar um abração para o nosso irmão Forcato, né? Forcato, que é lá, da Casa do Caminho também, a vida toda de lá, né? É, um grande abraço para o Forcato, que ele entrou aqui por último, aqui dizendo que o programa foi muito bom. E a todos vocês que participaram conosco, a todos vocês que entraram aqui no YouTube, no WhatsApp, a todos vocês que mandaram as perguntas, a todos vocês que fizeram suas colocações, a todos vocês que ligou simplesmente para dar um bom dia para nós, muito obrigado. Mais uma vez a gente pede que multipliquem aí, né? Dá o clique aí no sininho, compartilha o programa para a gente aumentar aí a quantidade de pessoas que recebe lições tão maravilhosas quanto a que a Letícia trouxe hoje aqui para a gente. Muito obrigado, Letícia. Para encerrar, como sempre, a gente encerra com o livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Na mensagem do dia 21, diz o seguinte: esperamos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, porque, depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar, no mundo inteiro, a verdadeira cristandade. Emmanuel, capítulo 18, A Europa Moderna em Fase do Evangelho. Paz e alegria em todos os corações. Rui, quem nós teremos a próxima semana conosco? Bom, inicialmente eu quero parabenizar o pessoal lá da Colmeia, que tem 33 anos da fundação da Colmeia e 29 anos da fraternidade da Colmeia. E nós tivemos lá assistindo a palestra do Tiago Barbosa, lá de Minas, de Belo Horizonte. Maravilhosa a palestra, falando sobre Leon Denis. E lá perguntaram muito da Yolanda Garzon. Onde que está a Yolanda Garzon? Então eu falei, ela está em Uberaba. E o pessoal andaram perguntando lá dela, com muita saudade da Yolanda. É só em Uberaba, não precisa ir nem na casa dela. Vai lá no Juninho, lá na Sopa, que a Yolanda está lá tocando a casa lá, parte do brechó, e vai encontrar ela sempre lá. Tá, e domingo nós teremos aqui a Delma Assad, que é lá de Jacareí, falando sobre a Jean, que é Jacareí Ampara Menores. E nós teremos aqui também a presença do Hélio e da Ludmila, que virão acompanhando a Delma. Tá? Bacana. É, eu passei lá em Jacareí, lá eu vi que tem uma praça chamada São José dos Campos. É, o marido dela é Mala, que é Assad, foi prefeito lá de... Aí reduziram o São José dos Campos a uma praça e colocaram dentro de Jacareí. Pra caber Jacareí, Olha o ego. Ele foi... grande, então, dentro da grande Jacareí cabe São José dos Campos, viu? Então, o marido dela foi prefeito e foi deputado de Jacareí. Delma Assad. Era a mãe da Paula, né? Que teve aqui, da Ana Paula, que teve aqui conosco também, a psicóloga. E o tema, qual vai ser o tema mesmo? É Jacareí Ampara Menores. Letícia, muito obrigado, minha irmã, pela sua presença aqui conosco. Foi muito legal, bacana. E se você puder fazer suas conclusões finais, uma prece de encerramento para a gente, por favor. Eu que agradeço a todos a oportunidade de trabalhar. Graças a Deus, a espiritualidade nunca nos desampara, está sempre presente, nos auxiliando no que for necessário. Eu tenho que mandar um beijo da Xuxa agora. Eu quero mandar um beijo para minha mãe. Uhum. Agradecer a ela por tudo que ela me ensinou e me ajudou nessa jornada. O meu pai já é desencarnado, mas também fez muita parte do que eu sou hoje. e as pessoas que eu amo, meus filhos, Léo, Marília. E agradeço muito a Cristiane, porque ela faz parte da minha jornada na Escola de Aprendizes. E desde então a gente trabalha junto, porque a caminhada é isso. Você faz amigos na jornada. Pode falar. Não, e o meu neto, Felipe, e a Fernanda gostou muito da aula que você deu e da Cris também, né? Cris também deu aula lá no curso. Assim, eu, como eu falo, eu estou a postos e disposta para quando precisar de uma aula, de uma preleção, eu tenho trabalhado com isso. E agradeço muito ter conhecido vocês, fazer parte aqui desse programa, nesse dia de hoje, e realmente falar sobre o recomeço, porque amanhã começa a primavera e que todo mundo passa por invernos. O inverno, os desertos, são necessários para depurar o nosso espírito, e amanhã começa a primavera, e que floresça para a gente a espiritualidade, o caminho do bem e do amor. E você está disponível para palestra tanto de Outubro Rosa como da Sim. Doutrina Espírita? Eu, tanto de Outubro Rosa como da Doutrina Espírita. Então tá aí, se vocês quiserem palestra com a Letícia, é só chamá-la. Na verdade é mais para aprender com eles, uhum. dividir. E antes de fazer a prece final, eu gostaria só de ler um trecho de um texto de André Luiz, que a gente tem que trazer os universitários, né? Diz você, começos de tarefa. Diz você que deseja iniciar-se nos serviços do bem. Não perca tempo na indecisão. Eis aqui alguns modelos para começar. Experimente suportar sempre com paciência e carinho algum familiar de trato áspero. Nos recintos onde surjam atividades de natureza coletiva, ampare espontaneamente a algum enfermo ou a essa ou aquela criança incomodada que requisitem atenção. Procure, no campo do próprio dever, ofertar ao seu próprio trabalho alguns momentos de cooperação extra, sem a preocupação de obter gratificações ou elogios. Busque tornar menos pesado o dia de algum companheiro que você saiba em provação. Se você é o centro, mesmo involuntário, de algum fato desagradável, seja a primeira pessoa a sorrir, desfazendo tensões ou aborrecimentos capazes de aparecer. Não reclame, não grite, não condene, não tema servir, não se queixe. Aqui ficam algumas indicações para os companheiros que aspirem a matricular-se na Seara do Bem. Depois de iniciado semelhante trabalho, do ponto de vista externo, então passaremos às tarefas da renovação íntima, que serão muito mais complexas e mais difíceis, é claro. Isso responde à enquete do dia. Depois de iniciado semelhante trabalho, do ponto de vista externo, então passaremos às tarefas da renovação íntima, que serão muito mais complexas e mais difíceis, é claro. Eu separei antes de vir, tá? Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui, nessa oportunidade única de falar sobre o Evangelho de Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara no nosso dia a dia e preparou esse ambiente, cada um aqui presente, para poder conversar um pouco mais sobre esses ensinamentos que tanto edificam o nosso coração. Agradecemos a espiritualidade amiga, a cada um ouvinte que participou e todos aqueles que, junto com a gente, escutaram e fizeram essa corrente do bem e de amor em prol do bem comum. Que possamos ser instrumentos do amor de Jesus no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, com as pessoas que nos testam, que nos incentivam a buscar ser melhores, que nos fazem aspirar ser cada vez mais um instrumento do amor divino. Obrigada a todos aqueles que nesse momento possam estar ajudando o próximo, que possamos ser assim, cada vez mais, amparados pela luz e pelo amor divino. Uma excelente semana a todos, que possamos seguir em paz e